Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet. Pois é, queridos amigos, começando mais um Fuleiros Pop aqui pra você, dessa vez, pra gente falar sobre as nossas manias, e pra isso, convidados mais que especiais. Arthur, como estamos, meu querido? Salve aí, rapaziada, aqui é o Arthur Renan na área. Tô bem, mano, tô bem. Reservando minhas manias aqui pra dizer nesse episódio maravilhoso. Isso daqui é uma mania minha, falar muito. Pra porra nenhuma. Você gosta de groselha, né? Você fala dois idiomas, né? Português e groselha, né? Sim. E um pouco de baleês também. Quando você tá meio chapado, tu fica... Manda aí uma frase em baleês pra gente, então. Vamos ver. Nossa. Cara, essas merdas. Ah, meu Deus do céu. Eu fiquei com vergonha. foi de propósito. Foi de propósito, né? José Augusto, como estamos, meu parceiro? Então, pra falar sobre manias, né? Tipo assim, eu quase não tenho mania, gente. Quase não tenho cacoetes na fala, né? Tipo... Que piadista. Nojento. Eu ia falar pro José, você tá Foucault, mas tá muito cedo, né? Pra essa mania. Então vamos pra frente. Essa mania entra nos 15 minutos de programa. Aos 15 certo. Minutos, aí, entendi. Aí, ouvintes, vai ter uma citação de Foucault ou Deleuze. Anotem. Filipinho. E aí, cambada de filho não planejado? Tô bem, tô tranquilo. Tô com sono, mas tranquilo. Terça-feira ainda, né? A gente tem que marcar labuta isso. Labuta comendo no couro. Exatamente. Porque afinal de contas, o fuleiro só feito de pobre, né? Inclusive um deles saiu. Você é pobre demais pra estar entre nós. Meu Deus. Essa daí é a mania do Felipe. Essa daí é a mania do Felipe. Tocar a onça com várias agredir curtas. Minorias, né? Gabão, se você é gamer de verdade, me fala aí duas minorias que você odeia. É isso. Ah, meu Deus do céu. Anitta, como estamos, bebê? E aí, Gabão, estamos muito bem, estamos ótimas, incrivelmente ótima agora. Chapada, né? Que beleza. Tá preparada para as próximas 8 horas de cast? Tô preparadíssima. 8 horas. É o que vai dura, bater né? A fome. Vai bater se a Ana dá conta de ficar 16 horas numa rave, ela dá conta de passar 8 horas gravando. É, se eu consigo passar umas 8 horas em pé, no sol quente, pegando na mangueira, então consigo. Que isso? Que é isso? Olha, eu queria falar que eu acabei de fazer o workshop do podcast. E se der problema, editor, corta isso, por favor. Então, eu fiz um workshop do flow desse podcast. E o podcast tem que ter no mínimo 4 horas. Que esteja registrado isso também. Sim. Nath, como estamos, bebê? Eu tô com frio, Gabão. Olá, pessoal. Eu tô com muito frio aqui, fazendo 16 graus. Eu não tô acostumada com isso. Em goiano, né? Goiano. Goiano, 28 graus, já coloca o casaquinho. Chinela de... O mas que eu é falei, eu falei ontem, Felipe, sobre isso, porque em Goiânia não existe inverno, existe o frio da pecuária. Não, o frio da pecuária, que é aquele ventinho que bate e as pessoas vão lá, veste a blusa e tira a bota do guarda-roupa. Esse é o frio de Goiânia. Ah, cara, pecuária pra mim é o evento que eu vejo muita família, né, porque é sempre primo casado com primo, esse tipo de coisa. Sim. Isso. O condado se une, né? Exato. Mantendo sempre o sangue puro, né? Exatamente. Tem que deixar a coisa entre a família, né? Você não pode, pô, deixar o seu dinheiro vazar pra... Né? Você tem que, porra, manter ali dentro do seu feudo. Né? Um abraço aí pro meu tio, que quando eu era drogado, ele tentou roubar minha avó. É isso aí. Então é isso. Nesse clima gostoso de feudalismo, a gente começa mais um episódio desse podcast, mas antes, leitura de e-mails e feedbacks. E patrocínio também, tá? E o patrocínio também. Pois é, queridos amigos, leitura de feedbacks aqui, ó. Estamos reaproveitando aí o episódio que aconteceu e estamos aqui nessa vibe gostosa e todo mundo na adrenalina de gravar podcast, porque a gente tá pirado. A gente quer hoje é gravar podcast. Então a gente aproveitou para gravar aí alguns feedbacks. Comigo está a equipe do Fuleiros aí, né, para me acompanhar nessa trajetória bonita que é ler feedbacks. Recadinhos, né? É, exatamente. Aproveitando, antes de ler feedback, Felipinho, eu quero que você, por favor, anuncie os nossos patrocinadores. Então, que é uma coisa importante, né, Cedita? Sim, estamos aí com vários patrocinadores atualmente. Vamos falar primeiro aí do servidor da Flamp, que é um servidor que estamos aí há, o quê, três anos agora já. Vai completar agora mais pro finalzinho do ano, já 3 anos com a Flamp. Tem os melhores servidores do Brasil. Temos também a Ipalmeia Natural, que trata aí de toda a estética e produtos naturais possíveis para você, entregando para o Brasil inteiro. Temos também agora os pães, né, da Steinburger, que é, além de uma hamburgueria, uma panificadora, né, uma panificação inteira de pães artesanais, muito genial, que faz entrega principalmente aqui para Goiânia. Então, toda a região de Goiânia, Aparecida, cidades do entorno, aí as entregas. E, para finalizar, aí mandando um grande beijo, mandar para Larica Uruguai, que é o restaurante, né, da nossa amiga Marcela, que participou aí, que são produtos, né, do restaurante dela, produzidos, né, feitos com a cannabis, a famosa maconha, que lá no Uruguai é liberado, mas em breve terá a versão Brasil da Larica Uruguai aqui. Então, espera, em breve, né, vai estar chegando aqui com toda a força. Então, esses são nossos patrocinadores. Ô, Felipinho, e quem quiser patrocinar o programa, como que faz, cara? Entra em contato como com a gente? Tem várias formas, você pode mandar para o nosso e-mail, né, contato@fuleirospop.com.br. Lá a gente já formaliza, faz um formulário, faz inclusive com a nossa advogada Nuraime um contratinho muito bonito para ninguém sair perdendo. Também temos aí, você pode chamar pela DM do Insta, né, que é o @fuleirospop, ou quando você entra na nossa bio lá do Insta, tem o Linktree. Você linkando no Linktree, tem todas as nossas plataformas, inclusive o WhatsApp de quem gerencia isso aqui, que no caso sou eu. Então você pode entrar em contato direto no meu número, pode me ligar e tudo mais, que a gente fecha, assim, negócio da forma que for mais confortável pra você e também pra gente. Maravilha! Olha só, pra você, então, que quer anunciar aqui no Fuleiros, você vai estar ajudando a gente e você vai estar ajudando você também, porque você melhora a qualidade deste programa que vos fala. Certo, meus senhores? Temos aqui dois feedbacks bonitinhos. Convoco aí convidados do Fuleiros pra ler. Vamos quem lá. Se habilita. Vamos nessa. Eu broto aqui, na paz. Da mana Adriana. Vou ler esse aqui, então. Meu nome é Adriana Vale, tenho 28 anos e sou de Palmas, Tocantins. Aqui em casa passamos uma barra desde o início da pandemia. Sempre uma incerteza. Todos nós aqui pegamos e agora voltamos a ficar mais isolados. Olha só, você esperou se fuder pra começar a conscientizar, exato, né? Aí você é viu, foda, né? Aí é foda, é difícil. É o brasileiro padrão. Complicado. Brasileirinho. Sim. Vai, é o famoso brasileirinho. Não, sim, mas não é. Ela não usou voltamos. Não usou. É, eu tô. Vocês vão ver no podcast que eu tô na função de passar pano hoje. Ou seja, ela começou naquela noia, né? Porra, não posso nem buscar pão na padaria. Flexibilizou, se fudeu e depois voltou a ficar na noia de não posso na padaria. Não, ó, eu vi aqui, ela usou voltamos, mas veja bem, veja. Todos nós aqui pegamos e agora voltamos. Ou seja, durante o momento em que pegaram, eles não ficaram. Tem que se fuder, né? Mentira, vai, Adriana. Nesse meio tempo... Eu não queria concordar, mas concordo. Nesse meio tempo, o que rolou foi procurar meios de distrair a cabeça. E andando pelo Insta, vi muita gente indicando vocês. Olha aí, indicação. É como a gente cresce, né? Indicação. Orgânico, boca a boca, orgânico. Boca a boca, é, né? É. É o orgânico, eu pagando as publicações, né, caralho? Orgânico. Semi-orgânico, é isso? É, exatamente. É, quase isso. A page bem diversa e divertida me fez ficar interessada no podcast, que até então não era uma mídia que eu era muito íntima. Olha aí, convertida. Justo, justo, justo. Desde o primeiro que eu vi, que foi sobre tempo de escola, eu não consegui parar. Humor, mensagem mega importante. Nonsense de uma forma vergonhosa e gostosa. KKKK. Nossa, cada cara uma lágrima. Adorei a leitura teatral do nosso amigo Arthur. Puta merda. Merece um prêmio, né? Porra, cara, isso aqui é quase um rádio. O de ouro aí acabando, você tá perdendo essa oportunidade. Porra. Eu nunca havia sido tão impactada por algo como foi por vocês e nisso mostrei pra minha família. Olha aí, ela espalhou a palavra. Olha o erro. É, mas é verdade, eu não indico, você não mostra... De verdade, assim, eu queria muito que o projeto crescesse muito mais que ele já tá, mas assim, você mostrar pro seu patrão, pro seu pai, pra sua mãe, geralmente é uma mídia que... Não é que a mídia não pega muito bem, a gente não pega muito bem. Por favor, sabe? Tipo assim, você que é patrão, manda pros seus funcionários, fala, ó, gente, aqui, ó, pra aumentar a produtividade no serviço, ó, podem ouvir durante o expediente, tá liberado. Não, cara, todo ouvinte nosso que fez isso quase foi demitido, não façam isso não, gente. Fica ouvindo, não presta atenção, aí às vezes escreve uma frase que a gente tava falando, não, faz isso não, de verdade. Não percam seus empregos, porque pra arrumar emprego tá fácil, não. Eu adoraria ver essa pessoa que escreveu alguma coisa errada, sabe? Tipo, no e-mail. Caro senhor Luiz, segue o meu pau na sua mão. Aí enviou, que é isso? É isso? Não. Mas quem nunca nomeou algum arquivo com esses tipos de nome assim, né? Então... Quem nunca ficou com um pau na mão, né? Que pesado, né? É isso, né? Literalmente, né? Eu literalmente já recebi um segue essa merda, agora... Cara, eu já mandei morra patrão. E tipo assim, não percebi que tava morra patrão. Eu já mandei qual foi menor pra minha chefe. Sei lá. Ela riu, eu ri, fui demitido. A Nath que a Nath trabalhava, uma vez eu fiz um cartão pra um boliviano e eu coloquei o nome do arquivo como cartão do boludo. E aí ela ficou um tempão me perguntando o que era cartão do boludo e eu fiquei com medo de falar a verdade. Boludo, cara. Ainda bem que você não mandou o cara que faz garrafada na praça, né? Tá que pariu, cara. Olha só, meu pai ama a doçura do Gabão, olha aí. Aí, Gabão. Ó, fala dele. O menino é pau doce, dele, né? Fala dele. Pau doce, pau faz de mel. Faz uma cana de açúcar. Ah, é. O Gabão é mãozinho. Tá dando um sininho. O Gabão é o Snorlax do Fuleiros Pop, sabe? É um cara que todo mundo quer deitar e ficar... Vai tomar no seu cu, aquele cara que não gosta. Minha mãe ama a voz do José. Olha aí, José. Aí, José. Ele não ama. Comedor de casada, né? Eu queria falar um pau com a cabeça roxa. É um pau com a cabeça roxa, meu amigo. Ai, meu Deus. Só um momento. Mensagens personalizadas. Personalizadas no Zap, acesse o OnlyFans. É verdade! Mandou. Realmente, o José já fingiu que era namorado da Ana por. Assim, a Ana tinha que fazer um montador na casa da Ana. E a Ana tava sozinha na casa. E a Ana pediu pra qualquer homem do grupo mandar um áudio, né? Ficar na ligação e então. Aí o José mandou um áudio, tipo, amor, tô chegando aí, só espera um pouquinho. Pro entregador não dar em cima dela, nem nada disso, que querendo ou não acontece. E aí sim, mensagens personalizadas e específicas para o seu negócio. Sim. Mandei um pix pra josé@flanspop. Exato. E por aí vai. Maiúscula K. A. Atualmente usamos frases icônicas de vocês pra simplificar situações corriqueiras. Porra, né? Ela não fico falou muito assim. Interessado, porque não tem nenhuma falou. Frase nossa que seja socialmente usada. Né? Que seja socialmente aceita. E se for as filosofias do pai do Felipe, fodeu. Ah, meu pai era um italiano maluco. Nunca sigo um cara desse. Pelo amor de Deus. Aí ela segue aqui. São os melhores amigos de pandemia que alguém poderia ter. Pô, isso daí é maneiro, mano. Isso daí é maneiro de escutar. Ah, cara, isso toca no nosso coração. Ah, fiquei emocionado, de verdade. Porra, sim, isso daqui é calorenta mesmo. Obrigado por fazerem parte das nossas vidas, manterem nossa sanidade. Tava foda. Eu esqueci do KKK antes, mas... Ah, não, vamos voltar, vamos voltar. KKK. É isso, mano. Porra, bonito, hein? Cara, obrigado, Adriano. Obrigado, Adriano. Vale, cara. Olha só. Ufa. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho. É muito importante pra gente também. Eu acho que é o que mantém, né? A gente fazendo isso daqui. Durante tanto tempo, gravar 3 horas né, seguidas, cara? Né? Adriana, obrigada pelo carinho, espero que você continue aí, cara, seguindo a gente pelos próximos... Não né, seja arrombada de sair espalhando corona ou pegando corona e levantar. É isso, pelo amor de Deus. Ah, é importante tomar cuidado com isso daí. Sobre isso, sabe, Adriana? É sobre isso, né? É. Acho que vocês melhorem aí, Adriana. Eu não sei quantos são na sua família, mas que vocês melhorem aí e na próxima vez dá um exemplo aí de frase corriqueiras que vocês usam aqui do Fuleiro. Exato, exato. Tipo, é antes forno do que pai que vocês estão usando? É Deus não sai pau no seu cu? Esse tipo de coisa, eu quero saber. Um catálogo, a gente precisa saber. O melhor currículo é uma boa mamada? É essa frase que você tá usando? É isso que você quer na sua camiseta, né? De frases icônicas do Fuleiro. É, exatamente. Então, a gente precisa saber. Porque, tipo assim, essas são as coisas que, tipo assim, pra quem é espírita, meu pai tá ouvindo, porra. Ele precisa ficar orgulhoso, né, Felipe? Ele exato, uma exato. É. Marca dele no mundo já. É. Próxima leitura. Você vai ler, Gabão? Posso ler. Ou você quer ler? Não sei. Se você quiser ler, você leia. Não, eu só perguntei. Eu não sabia quem ia. Pode ler. Eu deixo. Não, mas se você quiser ler, eu também deixo. Meu Deus! Começou. Ai, desliga você. Ah, não. É. Ai, não é você. O próximo feedback é da Jéssica Souza. E ela diz assim, olha só. Nunca acompanhei o podcast de forma assídua, mas, abre aspas, tava maravilhoso. É, ouço episódios soltos... duas vezes aqui, né? É, acho que faz duplas. Várias vezes, né? Ela abre aspas não, várias, assim, é. De maneira... Sim. Como se fosse qualquer coisa, aspas, né? Ou seja, eu posso entender por aí que não tava maravilhoso, é isso? Exato, é. Não. É a ironia da ironia. Então, menos com menos é mais, então eu não gostei. Metalinguística. Entendeu? Então, ela fez isso aqui só pelo meme? É isso que você tá querendo me dizer? Sim, sim. Ou seja, se fosse só uma aspas, aí seria ironia. Como exatamente. Arthur, nossos ouvintes, eles estão em outro nível de sabedoria. Outro meta, é outro meta. É outro paralelo. Ou vocês estão em outro nível de passar pano. Mas vamos lá. Pode ser também. Eu nunca acompanhei o podcast de forma assídua, mas estava maravilhoso. Ouço episódios soltos e nunca me arrependo ouvir vocês. É ouvir a risada de vocês. Deixa o coração de qualquer um quentinho e melhora toda a situação. Ainda estou frustradíssima pelo dia merda no trabalho, mas ao mesmo tempo estou anestesiada por ter me entregado tanto ao conteúdo que vocês produziram com os participantes. Olha só. Ou seja, cagou fica aqui, pro trabalho, então, né? Um registro de que a gente fez um dia bom. Né? É, pois é. Ela mandou feedback específico sobre o cast do WKSP Rumble, que foi a produtora da Widen em São Paulo, que patrocinou, fez todo o corre desse cast, inclusive um beijo pra Carol Aranha, um beijo pra todos os meus participaram, o José Ferraz, o Felipe Paiva, o Thiago Dominoni e tem alguém que eu tô esquecendo. Mas enfim, um beijo grande elenco. Um beijo pra todos os meninos, que eles foram muito fofos. Tudo que a gente precisou da produtora, eles entregaram na nossa mão, não foi, Nath? Fizemos em relação com vitrine. A gente falou, cara, a gente queria muitos personagens do jogo, que são vocês, aqui com a gente na vitrine. Eles mandaram no mesmo dia. Então, tudo desse cast foi maravilhoso. Então, de verdade. E obrigado, Aiden, por ter patrocinado aquele cast, que, tipo assim, levantou a moral da gente pra caralho. Enfim, vou dizer mais uma vez, porque não custa nada ressaltar, parabéns pelo trabalho. Ouvir isso me inundou com aquele sentimento de admiração, sabe? Você é e sempre será uma pessoa linda. Essa parte, e eu amei acompanhar o episódio, estou extremamente feliz por você estar tendo sucesso e conquistando seus objetivos pessoais e profissionais. Então, Aline que ela chama? Aline. Jéssica! Jéssica! Foda-se o seu nome, porque você mandou uma mensagem exclusiva pro Felipe. Então, a gente do Foleiros quer que você vá tomar no seu cu, Jéssica. Né? Porque você podia ter mandado uma mensagem pra equipe, mas não. Verdade. Verdade. Ela meteu essa no final, a gente quer que você se foda, Jéssica. Ela meteu essa só mano. Você merece o resto. Carinho é o caralho, Jéssica. Tá? A gente quer que você se foda, certo? José, alguma palavra, José? Olha, eu queria... Não, nenhuma. Nenhuma, né? Concordo com o relator. Concordo com ela. Arthur, alguma palavra nesse momento? Tem. Jéssica, você pode melhorar, Jéssica. Tá. Ah, já Filipinho. Acabou, Jéssica? Filipinho, é. Não, Filipinho, caralho. E, é, Nath, o que você tem pra falar, Nath, nesse momento? Já acabou, Jéssica? Só isso mesmo. É isso que você quer, Jéssica? É isso. Mano. Filipinho, o que você tem pra falar, Filipinho? Você tem nada, 20 não, segundos, pelo amor de Deus. 20 segundos, Filipinho. Gabriela, alô, Gabriela! Pior que ela tá aqui do lado dormindo, coitada. Ai, ai. Temos uma leitura de feedbacks. É isso, pessoal. Olha só, se você quiser mandar o seu feedback, @fuleirospop.com.br. Você pode também entrar nas nossas redes sociais. É tudo Fuleiros Pop, é bem fácil. Você acha rapidinho, você manda pra gente. Certo? Bom episódio pra vocês. Não, mas peraí. Ouça a gente de sempre. Deus. Pelo amor de Deus, ouvintes, meu número tá lá, mas não me coloco no grupo de família de vocês. Só porque vocês acham que Fuleiros Pop é engraçado. Isso. Eu apelo, cara, porque já aconteceu umas 44 vezes. Pelo amor de Deus, não façam isso. Ou fiquem mandando spam. Cara, de verdade. Eu não vou comprar a Oi Fibra na sua mão. Então é isso. Bom episódio pra vocês. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, falou e curta o episódio aí, galera. Na época do feudalismo, teve algum momento gostoso? Teve o quê? Cara, teve, quando você pegava a sua mãe, né? Ai, que horror! Qual que foi a pergunta? Eu não entendi só gostoso. Na época do feudalismo, teve algum momento gostoso? Ah, cara, deve ter tido, né? Olha, cara, eu acho que sim, cara. Tipo assim, o povo trabalhava muito, mas também tinha seus momentos de veneno, né? Você produzia o seu próprio era vinho, fudido, mas por era exemplo, feliz, é isso que você tá cerveja. Querendo. Você não precisava ir no bar do chinês e comprar uma brama, né? A classe média baixa também faz isso, então... Então, verdade. Mas isso é retrocesso ou isso é um pequeno prazer? Ou uma mania, né? Qualquer coisa relacionada à classe média retrocesso, Gabão. Olha só, citando o Foucault... Ah, eu gostaria de recalcar aqui. Caraca, não deu nem 15 minutos. Não deu 5 minutos, cara. Ele prometeu 15 minutos. Eu queria ressaltar aqui que a história não é algo linear. E ela pode Olha a saída do amigo. Ô, José, então o que você tá falando? Que a história é um filme do Nolan? Nossa. É um filme boom do Nolan. Mas a história explica muita coisa também? Que nem o Nolan? História explica bastante coisa, cara. E aquelas histórias que você não sabe que o nego descobre depois de anos, sabe? Tipo, o mocinho ganhou. Na verdade, o mocinho não era mocinho, era vilão. Tipo, meus heróis tem qualquer estátua. História dos Estados Unidos? Isso! Eu não queria citar os amigos. É tipo Independence Day, aquele filme. Independence Day. Não, é qualquer filme, é qualquer... Cara, o que a gente tá falando? Puta que pariu. A gente tá falando da mania dos... Grande mania. A gente tá falando da mania dos Estados Unidos. Ó, a gente falou da mania dos Estados Unidos de ser sempre heróis em filmes. Sim, não, Vietnã, todo filme do Vietnã é isso, praticamente. O Watchmen foi escrito em cima dessa mentira. Nossa, cara, sim. Caralho, profundo, mano. Todo mundo ficou... Sim, mas, caralho, ó, real. Os filmes da Marvel também foram, hein? Porque tem... Ah, nossa! Porque os filmes da Marvel, 100% é propaganda militar estadunidense, cara. Mas é verdade. Não, mas assim... Tem, não. E a única mulher que tem é a Viúva Negra, que já tem um aspecto bem... Não, não, mas assim, se a gente for pegar a era de ouro ali dos quadrinhos, e agora eu tô me sentindo muito virgem de 40 anos falando essas coisas, mas assim, os quadrinhos foram praticamente criados em era militar, em era de Segunda Guerra Mundial. Sim! Então, tipo assim, você vê muita capa de quadrinho do Superman sentado em tanque de guerra, dele pulando de paraquedas mesmo, ele não precisando pular de paraquedas, do Batman e o Robin em cima de canhões navais. Então, tipo assim, normal. Cara, pegando esse gancho, vocês têm mania de colecionar alguma coisa, assim? Porque, tipo, quadrinho... Putz, velho, eu tenho. Eu já tive. Eu tenho. Hoje não mais. Eu tenho e já apareceu nas lives. Eu, todo local que eu vou, eu tento encontrar um souvenir, tipo, pratos do local, sabe? Prato físico. Tá. Prato que você coloca comida. Sim. Então, tipo assim, eu tenho aqui na minha parede, prato de Cancún no México, prato... Só lugar chique também, né, Felipe? Você não chique, chique, chique. Prato de, não, sei lá, Guará, eu... Bahia. Não... Felipe, você tá atuando, não, né? Eu tenho de locais brasileiros que eu já visitei. No meu caso, eu coleciono garrafa de vinho, que eu tomo as garrafas baratas de vinho, que eu toco no mercado. O alcoolismo. Acumuladora, né? O nome disso é alcoolismo. Acumuladora, né? Cara, eu fazia isso antigamente, mas como eu geralmente bebo sempre do mesmo, daí falei, ah, não tem graça você ter 23 garrafas da exatamente mesmo, né? Iguais. Por isso que eu só bebo retornável, pra não ter esse problema. Eu tinha uma mini coleçãozinha de garrafas de cerveja tipo, especiais, assim, sabe? Fazia. Artesanal, é isso aí. Tipo, eu tinha algumas. Aí eu parei. Gumei. Tem a mania do adolescente atual, né? Que é colecionar latinha de... Qual é o nome daquela... Monster. Monster. É, Monster. Ah, energética, é. Isso, mania eu fazia isso muito, velho. Eu tinha muita mania. Eu colecionava também muito livro. Sabe, esses que é tipo trilogia. Eu tinha muito. Agora eu não tenho mais tanto. Depois disso, não tem mais nada. Cara, de livro, assim, eu colecionava muito. Tipo, tenho até hoje, pelo menos, os das Crônicas de Fogo e Gelo eu tenho. Foi os que eu manti. Teve uma época da minha adolescência que eu pegava muita fantasia pra ler. Eu tinha todos os livros do Assassin's Creed, até o último a ser lançado, assim, da época. Caraca, mano. E aí, outra coisa é que eu saí doando pra caralho. Livro, assim, ó, hoje em dia eu só tenho os que eu realmente eu sei que em algum momento eu vou reler, porque senão nem invento de colecionar. Você sabe que eu tenho uma coleção daquelas bolachas que você põe debaixo de copo de chope? Manja? Eu tenho da Colorado. Também. Eu tenho, quando eu fui em Ribeirão Preto aí, eu peguei algumas lá na fábrica da Colorado, cara. Eu tenho aqui. Inclusive, eu tenho uma aqui do Rio de Janeiro. Eu tenho uma da Munchkin, tenho umas também de uns copos artesanais, eu tenho algumas também, mas não sou... É legal porque eu enquadrei, assim, né? Nossa, que maneiro! É, e ficou um par de quadros, caralho, assim, cheio, mano. De... Bêbado, né? Coisa de alcoólatra, né? Mas coisa que... Mas peraí, vocês estão falando tanto aí de bebida... O próximo passo é abandonar minha família, né? Mas vocês estão falando tanto aí de bebida e vocês não têm nenhuma mania de colecionar, tipo, tampa? Das coisas? Tem também, aquelas... Ah, tampinha, eu já tive. Quando era criança, eu tinha essa mania, cara. Mas assim, minha mãe me dava uma surra. Porque você faz um imã, né, caralho, cara? Você, né, bota, véio, na geladeira, faz imã de geladeira de tampinha de garrafa. Bem nice. Ô, gente, nesse negócio de colecionar, esse negócio, eu pegava aqueles cartões de telefone pra fazer ligação no orelhão. Nossa, puta, miliandos isso, hein? Cara, tem um pai do amigo meu, cara, que ele tinha até a pastinha. Tinha uma pastinha especial. Sim. Era do tamanho exato do cartão. Ele tinha. Esse cara, assim, de vários locais. Não, o Leon tinha? Eu não lembro se era o Leon ou se era algum outro tio meu, mas tinha uma pastinha cheia, não, desses cartões que ele... Eu lembro que lançava, né, tipo, toda semana, assim, um cartãozinho. Olha, novo. Olha, Nath... E tinha tudo, saca? O que seu tio coleciona é quantidade de carros que ele já enfiou bêbado em caçamba no meio da rua. Tirando isso... Nota fiscal de seguro, né, Felipe? Porque, cara, eu não sei quantas vezes eu tava na casa do seu primo e de repente a gente saiu correndo pra socorrer ele, cara. É foda. Ai, tem uma coleção que eu tenho vontade de voltar a fazer. Eu tinha uma coleção de meias calças. Tipo, que beleza. Daquelas, assim, sabe, deixa eu ver, detalhezinhos diferentes. Eu não tenho mais tantas. Acho que eu tenho umas duas ou três só. Nossa, mas eu adorava fazer isso. Uma coleção. Nossa, melhor coleção do mundo. Ai, gente, eu acabei de lembrar de uma coleção que eu tenho aqui e que eu quase apanho por ela. É de caneta. Gente, eu tenho muita caneta. Não, não, a Nath é acumuladora de papelaria. De itens de papelaria. Sim, ela, eu cara, sou. Tudo, ela tem uma mania fodida. A Nath mora não na pode Calunga. Passar na frente de um... Não, não, não. A Calunga é pouco pra ela. Tem que ser aquela, tipo assim, fábrica da Faber-Castell que vende, tipo assim, até boneca inflável feita de lápis, sabe? Cara, eu não consigo. Caralho, isso daí resistir, seria maravilhoso. Velho. Eu não consigo resistir. Seria. Isso daí seria maravilhoso. Uma borracha inflável? Que isso, cara? Vamos botar essa porra pra frente, mano. Vamos botar essa porra pra frente, caralho. Vai ser mania do povo. Eu tenho uma coleção, mas ela é de veras nojenta, digamos assim. Porque como as pessoas, vamos ser sinceros. As pessoas sabem, eu sofro, né, de uma comorbidade cuja qual é diabetes. Daí o que eu faço? Eu coleciono seringas. Ah, não, José. Isso é horripilante. Não, mas tipo assim, elas fechadas, sabe? Não, tipo assim, eu tenho. Cara, eu só José, eu só aceito você fazer isso se você trola as pessoas no cinema colocando não. Você sentou numa seringa com AIDS. Então, tipo assim, se você não fizer isso, Não, mas é seringas fechadinhas dentro de um pote, sabe? Mas qual que é a pira? Elas estão. Isso aí suaviza alguma coisa? Explica essa pira. Elas são coloridas? Qual que é o rolê? Não, é que eu tenho simplesmente preguiça, sabe? De ficar descartando em local adequado, entre aspas, porque teoricamente você não deveria jogar. Pelo amor de Deus, para com barulho. Então, eu tenho. Tem alguém fazendo comida, mano. Não é a Natália. Não, a Natália, eu não sei o que ela tá fazendo. Tá mexendo. Ela tá contando quantas canetas ela tem no momento. Ela tá mexendo. Ela tá fazendo. E ela chegou na conclusão assim, poxa, só tenho 325, preciso. Novas ainda, novas? É. Pra eu não ter que ficar descartando em local adequado, porque teoricamente você não pode jogar seringas usadas no lixo comum, eu deixo simplesmente eu fecho elas e deixo num potinho, sabe? Tipo assim, um pote, não um potinho. Eu deixo no banheiro de casa enfileirado. Oi? É isso, uma do lado da outra. Eu deixo no banheiro de casa enfileirado, assim, uma do lado da outra na parede. Souvenir. Esculturas, né? O cara faz esculturas de seringas pra diabetes. Estilo de fósforo. Já viu aquelas de parede de fósforo? Mas, José, tem uma parada que seria muito foda se tu tivesse a primeira seringa usada, tá ligado? Que você fala assim, moldurada assim na parede. Essa daqui foi a primeira. Nossa, não faço ideia. A Nath, a coleção dela de maluca ali. Não, cara, e ela tá achando que a gente não tá vendo aquele uísque atrás do monitor ali. Não, que uísque! Aquele vibrador ali também, atrás da garrafa de água. Coleção dela, cara, de garota adolescente que acabou de entrar no cursinho, né? Sim. A garota não, né? Rica, cara, do cursinho, né? Mas são 8 anos, entendeu? De coleção. Acumulando. Não, colecionando não. Isso é acumulando. É aquela mina que você chegava, você falou, empresta uma caneta aí, ela, não tenho. Como não, mano? Olha o seu estojo. O estojo da menina nem fecha, né, Gabão? Sempre fica Fica aquele meio pau pra fora da cueca. É, assim, isso. Né? Ela fala assim, pode ser essa? Aí você fala, pode. Aí você vai testar, a porra da caneta não pega. É sempre assim, cara. Puta merda. É, que o estojo parece um cachorro quente, mano. Cara, São Paulo. Já que é verdade. Caralho, isso daqui é foda. Tem uma mania que eu tenho, que inclusive eu tô fazendo agora. Mas ela é mais ligada à ansiedade. Quando eu tô um pouquinho mais elétrico, eu tenho mania, tipo assim, o dedo e as unhas estão perfeitos. Aí eu começo a tirar uma lasquinha na lateral. E aí essa lasquinha, consequentemente, vira uma cutícula. Que, logicamente, eu vou tentar tirar e vou me fuder, mano. Eu tenho muito essa mania. Muito. Quando eu vejo, eu tô com fazendo, dente. Tipo assim... Não, com dente não. Não, não é muito difícil, mas eu tento parar menos com a mania de roer unha. Porque roer unha, além de ser totalmente anti-higiênico, ainda te dá aquela bela pedra nos rins, né? Porque tá filtrando toda a sujeira que também tem dentro das suas unhas, né? Por debaixo e tudo mais. Oh, e aí, cara... Aulas. Filipinho aulas, mano. Presente. E aí, tipo assim, eu tô fazendo isso agora, por exemplo. Vocês estavam conversando e tal, na hora que eu vi, eu tô tendo essa mania. Tipo, na hora que eu vejo, eu tô tirando um bife da unha gigante. Nossa, velho, eu tenho muito problema com isso também. Minha unha era muito fraca, saca? E aí, tipo assim, principalmente assim, em tempo que o tempo tá muito frio, aí começa a, né, dar essas pelinhas. Aí fica borrachuda, né? Ela fica borrachuda, Nossa, sei como é um caos. Não, durante filme, série, essas paradas assim que tá assistindo alguma se coisa, contexto, é batata, né? Mano. Se for, tipo... Porra. Não, cara, eu nem precisa ser tenso, cara. Eu tava vendo Teletubbies no outro dia e tava roendo as unhas. Foi? Não, eu sou muito mais controlado com o filme e essas paradas, quando eu tô assistindo assim, não me afeta tanto, não. Agora, tipo assim, quando é qualquer coisa relacionada a trabalho, ou às vezes até gravando cast, porque eu fico ansioso pra ouvir todo mundo e falar também, cara, na hora que eu vejo, eu tiro a unha, praticamente. E do pé, você tira também? Você tira também a unha do pé? Não. Eu sou um pouco alto, Gabo. É meio difícil chegar no meu pé. Não, mas é proporcional. Mas eu tenho uma curiosidade com unha aqui, de mania. Eu só consigo cortar minhas unhas se eu estiver fora de casa. Quê? É, no trabalho. Eu conheço gente, Arthur, que ainda dá um upgrade. Eu tenho que Ele só consegue assim, fazer isso no banheiro do serviço, sabe? Dando aquela bola, depois do almoço, o cara começa a cortar. Você só ouve o tec, tec do cortador. Né? Cara, olha só. Eu vou explicar o que eu explico pra minha família. Dá uma paz de espírito, tu tá numa pracinha no meio da rua, tá ligado o intervalo do teu trampo? Aí você tá ali na pracinha, voltando, você senta ali, aí olha pra esquerda, olha pra direita, e o próximo som que sai de você é o tec. Moleque, é muito gostoso. Na moralzão mesmo, é muito gostoso. Você Caralho. Que tá me julgando aí, ouvinte, para um dia na rua e corta as unhas, mano. Tu vai ver, caralho, paz de espírito. É, ninguém vai te olhar no estranho. No meu caso, não. É a serrinha. No meu caso, é serrar a unha mesmo, assim, ó. Sentar assim, lixar. Do lado. Você lixar? Aquele almoço. Lixar. Aquele almoço. Lixar. É, lixar a unha. Eu falo serrinha. Não, serrinha. Né? Serrinha. Não, né, gente? Serrinha ela pega uma serra elétrica, cara. Ela pega uma serra elétrica no meio da praça. Ana tem outra mania, outro fetiche. Quem que é Ana? É o Zé do Caixão? Que porra é essa? Mas, ô Ana, olha só. A sua mania não envolve ambiente de trabalho, não, né? Porque tinha uma menina que trabalhava comigo que ela tinha essa mania também, só que na frente do PC. E era aquele PC comunitário, sacou? Quem sentou ali e tá usando. Fica a sujeira da lixa ali, né? Porra, que arrombada, mano. De pele, né? Não é só de unha. Nossa. Credo, mano. Mas a lixa é qualquer lugar aí também. Você sentou, pegou a lixinha e encerrou a unha. Ah, a Ana é porca, então, é isso. Nossa. Ô, gente, eu tô esperando sentada no... Eu tô no ponto de ônibus, eu vou serrar minha unha. Não, tudo bem. A pessoa embaixo, tá ligado? Você é daquelas pessoas que se equilibra em pé... E fica serrando a unha com a pessoa embaixo. Não, julgando a conversa daquela dupla de velha que tá do lado. Eu tinha uma ex que tinha essa mesma mania, só que ela ainda tinha upgrades também, que, tipo, acabou o almoço de domingo com a família, ela fazia em cima do prato até se deixar. Ah, cara. Não. Então, é esse nível. Aí, aquele queijo ralado, né, Felipe? Não, tem que ter, né, Gabão, com Lógico. Gosto de tudo. Cara, sim. Eu fico pensando como é que tá o tempo do trabalhador, sabe, pra pessoa ter que limpar a unha. Aí depois que é demitido, não sabe, né? Ô, José, isso daí é combater a mais-valia, cara. Exato, né? Poxa, gente, mas quem é trabalhador sabe. Vai quem tomar traba... no seu cu. Ó, mas quem é trabalhador sabe, mesmo almoçando, tendo 2 horas de almoço, você come a comida em 20 minutos. Não, você come em 20 minutos e o resto você fica chorando pra não voltar pra trabalhar. Exatamente. Você tem mania no trabalho? Tipo mania assim, de matar trabalho, né? Não. Você vai fumar Eu tenho uma categoria muito grande com isso, porque eu já trabalhei em locais que trabalhavam 25 pessoas. Por exemplo, era a gráfica que eu trabalhava. Era assim, tinha várias manias. Tipo assim, tinha um cara que só conseguia almoçar bonitinho, ficar descansado, se fosse na cadeira específica, sabe? Tinha essas loucuras. Tinha um cara que, tipo assim... Não, tinha um cara que... Tem uns caras que sempre batam a punheta dentro... A mania de bater punheta, né? Pós-almoço, né? Em banheiro após público. Pós-almoço. E tinha o melhor, que era um amigo meu, que inclusive eu não posso revelar muito, mas foi um dos ganhadores do sorteio do Fuleiros. Abraço. Ele só consegue cagar. Ele não consegue cagar em casa, só se for no banheiro do trabalho. Em outro lugar, não, mano, não funciona. Meu Deus, ao contrário. Tipo, eu quero funcionar ao avesso, né? Pois é, velho. Cara, tipo assim, ele fala, tipo assim, em casa, comemora sozinho, ele se sente muito, sabe, isolado e tudo mais. O corpo dele meio que se tranca mesmo. E quando ele tá no trabalho, ouvindo barulho, não sei o que, gente, dá uma sensação de conforto pra ele, como se fosse a casa quando ele morava com os pais. Então, tipo assim, meio que libera. Fica análise. Sacou? Nossa. É. Pô, rolou uma regressão foda aí. É, alguém chama Freud aí, mano. Não, sabe por que que rolou? Porque o filho da puta, sábado e domingo, a gente não trabalhava, né? Então ele passava sábado e domingo sem cagar? Tadinho, cara. Cara, mas ele é um inverso. Cara, mas eu sou assim, mano. Eu fico, sei lá, 2, 3 dias às vezes sem ir no banheiro, cara. Aí nossa, quando vai, cara, também é igual que nem um problema. Pato, né? É, não, cara, não. Quando eu vou é triste, cara. É, eu consigo comer mais fibra. Não, eu passo pelo menos uns 20, 30 minutos. Nossa, não, mano. Mas peraí. Só hoje em dia se passa mais, pô. Você pega o celular, é uma mania que eu tenho. Pegar o celular não, e tipo assim, vou cagar. No banheiro, não. Vou cagar. Vocês podem achar isso meio contraditório, vindo do cara que acumula seringas, mas eu acho isso nojentinho, sabe? É nojento pra caralho. Aí por isso que eu passo sempre álcool gel depois do celular. Arthur, eu trabalho num local que tem 40 pessoas trabalhando, banheiro comunitário. Se eu levo o meu celular, no mínimo, se não vir com a doença, assim, com doença sexualmente transmissível, ele vai vir um coronavírus. Então, realmente, eu evito no nível máximo. Não, é sempre passar o álcool depois. Tem que passar o álcool, não tem jeito. José, então eu vou te matar então agora, porque eu curto levar um livro. E às vezes eu sempre deixo o livro ali, dependendo do livro que eu tô lendo. Até eu meço. Eu meço o livro pela quantidade de cagada. Eu falo pra você, não, esse livro aí você tem 3 cagadas. O problema é depois o livro cair na tua cara, se você estiver lendo deitado, Gabão. Não, mas olha, sabe por que é uma mania norte-americana? Porque o Walter Branco foi pego assim pelo seu cunhado. Caralho, quem é Walter Branco? Porque ele deixou o livro... Ué, Breaking Bad, mano. Ah! Foi caralho. Um cunhado que foi, nossa, dar uma bola e encontrou um livro em cima do vaso. Uhum. E era um livro... então... Fudeu ele isso daí, né? Mas, gente, o problema é só se o livro, depois você for deitar, aí tá lendo na cama, e o livro cair na tua cara. O problema é só isso. Mas só se você levar pra cama, Genoa, você encostar na fronha, nojinha. Você fecha, porra, gente, mas aí daqui a pouco você não tá fazendo nada. Nariz, né? Pô, mas olha só, gente. A gente é um povo que beija pessoas no carnaval sem nenhum cuidado, tá ligado? Não, beija? Sim, mas você tá generalizando. Eu não, vocês beijam no carnaval? Eu não fiz isso nem mas veja duvido. Bem. A gente faz isso, mas é por uma questão de educação. Não, já fui, Arthur. Eu tenho... Arthur, eu tenho medo real de herpes. Pegar. Eu não tenho coragem de sair beijando gente assim, cara. Porque eu lembro, eu acho que quem me deu trauma de herpes, eu lembro que eu tava ali, primeira, segunda série. Eu lembro que tinha uma professora minha, mais ou menos nessa idade aí, que ela tinha, cara, e quando dava, era uma parada muito nojenta. Que assim, quando você olhava, você ficava até com medo dela chegar perto de você, tanto que a boca dela ficava nojenta. Então, tipo assim, e ela falou que ela pegou justamente, tipo assim, ela foi beijar alguém que tinha e acabou pegando, né? E eu fiquei com isso na cabeça. Até hoje, graças a Deus, eu tenho e me evito de pegar uma herpes, caralho. Que é um medo, mano. Herpes não tem cura ainda, cara. Então, tipo assim, você pode tratar e tudo mais, mas quando você vê, sua boca tá toda estourada. E aí você não pode fazer falar, nada. Deixa eu te contar um segredo. 80% da população brasileira tem herpes, viu, Filipinho? Só pra te não, deixar. Não, eu sei. Pra deixar mais aterrorizado ainda. e é que assim, a herpes, ela só manifesta se o sistema imunológico tiver down, né? Isso. Que não é muito difícil morando no Brasil. Ah, cara, não sei. Eu ia falar uma parada aqui, mas deixa pra lá. Mas e aí, herpes? O super ego deu uma freada foda, assim. Eu ia falar um bagulho que ia... E viu, não, saudade do carnavalzinho, viu? Você falou ali, eu tô... Puta. Cara, eu nunca aproveitei um carnaval igual vocês, não é possível. Saudade de pegar alguém no banheiro químico. Nossa, que Ana é outro nível. Nossa, mania, não, Ana. É estranho, não, banheiro químico. Por favor, não. Eu tô brincando, tá? Isso nunca aconteceu comigo. Tá nada, não, tá nada. Ela vai meter amigo, essa agora, né? Olha só. Eu li uma revista séria e depois mandar o tô brincando. Eu odeio gente assim. Essa daí é uma mania horrível. Ouvi num podcast. Mas fala aí, Ana, como é que foi se despegar aí com um maluco aí? Ou com a maluca, não sei, né? Desculpa, eu não ouvi. Não, ele quer que a mina desenrole a história agora. Que história, só falei brincando, não peguei ninguém. Inventa o resto agora também. Inventa aí, velha. Kinga velha dando de. Inventa, fala que o cara tinha levado bom ar pro. Não, gente, pra vocês terem uma ideia, eu vou no carnaval, mas eu não pego ninguém no carnaval. Ana, você tá falando pra eu, gente, eu não falo pra você, você já me enviou muito seu. Vem com essa, não. Manda aí agora, Ana. Tô brincando. Fala. Essa parte é pra cortar? Porque assim, eu fiquei em dúvida. Ó, só existe uma pessoa que não pega ninguém no carnaval. Aqui não vai no carnaval. Eu. Exato. Entendeu? Se você não vai, você não vai pegar mesmo. Até porque não é carnaval. A gente não carnaval, pega mesmo, não. Carnaval. Saudades, viu? Ai, bateu aqui cada lembrança escrota. É. Aí, vamos continuar. Manias. E aí, Arthur, manda? Você tá muito caladinho. Porra, cara. Ó, eu vou dar o papo então. Eu tenho uma mania de quando eu tô preparando uma comida, eu tenho que fazer todo o preparo da comida pra depois cozinhar. Tá ligado? Tipo Ana Maria Braga, que tem Mise tudo cortadinho já. Mas a Ana Maria Braga nunca prepara nada. Sempre é a empregada que tá do lado preparando. Não, sim. É a Neiva, né? Ela pega pronto e joga na panela. É disso que ele tá falando. A única coisa que a Ana Braga faz mas o que eu quero dizer é que eu não consigo, por exemplo, tipo assim, eu tenho que temperar o frango pra depois começar e ainda tenho que fazer o arroz. Eu não consigo já deixar o arroz ali de molho enquanto eu tô temperando o frango, essas paradas. Eu tenho que temperar o frango, o arroz vai aguardar eu temperar essa porra. Você cozinha muito lento. Não, muito. Eu demoro muito. Assim, nossa. Você não duraria. Eu demoro demais, pai. 5 minutos na cozinha que eu chefio, porque eu ia mandar te demitir lá na hora. Eu falo, menino, vai, sei lá, você quer entregar panfleto do restaurante aqui na porta? Eu te dou esse emprego, porque aqui na cozinha uma vez meu pai reclamou assim, como é que esse fogão não tem 35 bocas? Tipo assim, o cara tava desesperado. Tinha mais panela pra ele fazer processo, cara. Mas tava eu aprendi a cozinhar com a minha mãe assim também. É 3-4 panelas no fogo ao mesmo tempo. Também. Rezando minha pro gás não acabar. Minha mania, cara, tipo assim, pode ter uma panela. Eu faço essa panela virar 4 pra fazer um processo só. Porque eu quero que seja rápido, mano. Eu quero que simplesmente aquela parada esteja pronta pra ontem. Mas você faz uma coisa só, né? Que tipo, a hora que eu vou fazer o almoço, eu vou fazer 3-4 coisas e faço tudo de uma vez pra poder, a hora que acabar uma, economizar tempo. Pronta. Exatamente. Pra render, né? Render. Render seu tempo. Eu tenho uma mania de cozinha, que é uma mania, tipo assim, pequena, boba, mas algumas pessoas ficam desconfortáveis quando eu faço o próximo, sabe? Quando eu tô cozinhando e eu vou jogar alguma coisa com a colher na panela, eu sempre pego a colher e bato ela na borda da panela, sabe? Nossa, que ódio. Nossa, moleque. Sim. Ai, Deus. Papo 10. Ai, eu também faço isso. É porque vai bater até sair a última gota, seja lá o que for, tiver na colher, cara, mano. O tal do caipira. Economia. E às vezes o arrombado tá fazendo purê, tá ligado? E o purê grudou de uma forma, virou chiclete. Geralmente é aquele arroz papa que sai mais na colher do que na panela. Nossa, mas aí errou, né? Errou. Mania, rude. Mania de cozinha. Se eu estou cozinhando, Não vem cara, se alguém dá da minha paciência. Ai, dá pra palpitar. Oh, meu Deus, mas Deus, eu acho que você tem que cortar. Não, eu posso te ajudar a cortar alho, cebola? Mas não quero que me ajude, também, cara. Eu estou cozinhando, entendeu? Eu sofro isso menos atualmente porque eu sou o chefe de cozinha, então tipo, todo mundo me conhece por causa disso. Então, atualmente, depois de um diploma e uma formação, a galera não fala mais isso, mas sei lá, 3 anos atrás, cara, aquela parada, você tá picando tomate, e a pessoa, nossa, mas você corta em cubinho, eu prefiro em rodelinha. Assim, sabe, não sei o que aí eu fico, maluco. E a pessoa não fala de uma forma, tipo, agradável. A pessoa fala com a boca dela já na sua orelha já, praticamente. Não, e assim, ela ó, tem que ela colar. Deixa eu contar uma história em relação a isso, não minha, da minha mãe. Tá bom. Ela tava fazendo um, como é que chama, meu Deus do céu, um brigadeirão, que é um brigadeiro gigante numa forma assado. Aí eu tava tirando foto, era um evento, assim, muito tempo atrás em casa de mamãe, lá em casa mesmo. Aí eu tava tirando foto, aí minha tia palpiteira tava na hora palpitando. Minha tia palpiteira é muito bom. É, a minha tia palpiteira que sempre quer palpitar nas coisas. Ana, é sempre aquela tia que tá com a latinha de cerveja na mão e na mesma latinha um cigarro. E ela tá cagada antes de lançar o veneno, né? Aquele shortinho jeans, Felipe, atarracado, sabe? Sim. Nossa. Camiseta folhadinha, aquela amarela, É papete aranha. Melissa de 2005, sendo que a gente tá em 2019. Uhum. Ah, e com aqueles óculosinhos quadradinhos, velho, assim, retangularzinho. Cabelo a caju. Sim. Sim. Caraca, aí, todas as tias. Aí eu tava tirando foto, né, de boa, e ela palpitando lá, e eu acabei registrando a cara de cu dela palpitando nas coisas que a minha mãe tava fazendo. E eu tô ficando tão ótimo. Não é nada demais, gente, só foi uma história. Mas você mostrou isso pra ela? Você falou, aí, ó, como é que você é chata pra caralho. Não, eu não mostrei pra ela, mas tá lá em casa ninguém guardada. Ninguém gosta de você na família. A gente registrou, caralho. A gente tirou, ela colocou no papel a foto. Foi lá no... pra revelar, a gente revelou a foto. Tá lá no álbum de família. Afinal de contas, né, gente, quem vai raspar o cérebro do pai divorciado na parede, né? Nossa, que horror. Que isso? Não, mas vocês têm aquela mania de ser... Na parede não, no térreo. Exato. No teto, né? No térreo. O cara vai lá no térreo e comete suicídio na frente do porteiro ainda. Não, mas é que o cérebro ficou no térreo, né? Nossa, não, eu lembrei de uma história que puta merda. Não, agora vai, vai. Agora explana. Vai, toca. Explana. Ô, José, se for você que for editar, você corta essa parte, tá? Corta não, mas, deixa aí. A gente gosta. O ouvinte gosta do mórbido. Manda que manda. A minha amiga que mora atualmente aqui comigo, ela. Eu tô que ansioso. O ex-namorado dela contou uma história pra ela de que o pai dele morreu e ninguém ficou sabendo. E aí, tipo assim, eles foram atrás do pai dele, tipo, umas 2 ou 3 semanas depois. Encontraram o corpo do cara derretido dentro da banheira. E eles tiveram caralho, que lavar a banheira. Meu Deus! Porque serviço de limpeza na Europa é muito caro. Cara. Assim, não é que é caro. É que, tipo assim, assim, não é acessível não, pra quem tá morando lá há pouco tempo. Não é que é caro. É que ninguém tá acostumado a lavar uma banheira com um cadáver, né, caralho? É uma questão de demanda, mano. Tem que resolver um problema, não é assim? Puta que pariu, não, mas olha né? só, a questão não é o cara tá lá morto. A questão é ele tá morto derretido. Como é isso? Exatamente. É isso. Mas não, aí você liga pra empresa de limpeza e fala assim, olha só, eu queria fazer um orçamento de um serviço. Quero limpar pode falar, senhor, banheira. É que tem um cadáver derretido na minha banheira. Quanto vocês custam pra limpar? Puta, 5 milhões de dólares, óbvio. É que a gente fez uma festinha, ficou uma bagunça ali na banheira. Não, porque eu vou ter que inventar um produto pra tirar isso daqui, porque eu tenho certeza que rajadinho não limpa cadáver. Ai, meu Deus. Derretido. Caralho. Qualquer coisa que você mistura com Coca-Cola limpa. Nossa. É uma solução. Coca-Cola é solução. Que boa com Coca-Cola, mano. A parada, Gabão, é a pessoa chegar ao denominador comum de tipo, olha só, eu tô contratando um serviço de retirar do corpo. Aí a pessoa, pô, 5 milhões. Aí você fala assim, mas ele tá derretido, então você pode diluir. Você pode diluir. Não, então tem que ser mais canudo, barato, essa puxa porra. Puxa com canudo, aqueles canudos de sundae. Ai, que nojo, filho. Aí você chega na fura, ele já tá derretido, né? É um tanque de um carro. É pô. O osso o cachorro leva. É o osso, o negócio, leva. É que o negócio, vocês estão sendo garotos, o negócio não é pra chamar uma empresa de limpeza, o negócio é uma desentupidora. Exato. Caralho. Não, vocês estão sendo carinhosos. O problema é que o desejo da família é que ele fosse cremado. Como é que você crema um corpo derretido? Não, mas olha se for, cara, seria estilosão só o seu caixão sem a banheira. Enterra junto com a banheira e acabou. É isso. Caralho, é a melhor solução de todas, né, mano? Os caras estão em cima, velho. Tira a banheira e enterra a banheira. Caralho, coloca Felipe, as plantinhas, acabou. Dá pra fazer uma plantação ainda. É, mano. Adubo natural. Nossa, adubo natural. É. Porra, pequenas empresas, grandes negócios, cara. Sim. Que nojo. Filipinho, mas aí a pessoa queria rever, né, a banheira. O pai vai viver em cada planta nascida. Agora eu vou colocar no meu testamento que eu quero ser enterrado numa composteira de banana, cara. Olha, tem muita gente no seu bairro que já é e não reclama. E embaixo dela tem que ter uma banheira, né, mano? Eu acho que a gente transforma uma história em leve, então não precisa cortar, José. Leve pra quem, né? Eu pessoalmente gostei desse trecho. A história começou bad e terminou um filme slasher, trash pra caralho. E essa mania escrota que a gente tem de escrotizar as histórias tristes dos outros? Como é que faz? Nossa, ah, gente. Cara, mas nossa, eu acho que o ser humano faz isso porque, tipo assim, não no momento de agora, mas no geral a gente vive tanta desgraça mesmo. É. Tipo assim, sem contar com pandemia. No geral, toda semana a gente tá sendo fudido por patrão, por colega de trabalho, pela vida em si. Então, tipo assim, quando a gente ouve uma história dessa, tipo, a gente tá falando do funkeiro aí que pulou porque tava com a amante, não sei o quê. Cara, tipo assim, a gente acaba fazendo piada que é uma parada tão absurda. Então, tipo, a nossa vida já tá tão pesada que a gente transforma qualquer tragédia em piada mesmo. Mas assim, não é justificativa. Pra ser leve, porque né? Isso é ser assim, escroto. E eu transformei isso com a minha própria vida, tipo assim, com as minhas próprias histórias merda, né? Tipo assim, não é falando que, ai, não, nossa, sou uma pessoa desprendida de tudo e tal. Não, é só porque, tipo assim, ah, mano, eu já passei por uma situação merda. Pelo menos eu tenho que ter uma história boa pra contar no bar, sabe? Exato, isso que eu ia falar. Essa é a mania do brasileiro de ser fofoqueiro. Se tem uma coisa que o brasileiro é fofoqueiro, cara. E fofoca, ela não pode união. Ser triste, tá ligado? Tia Fifi, né? Ah, totalmente. Porque a fofoca é a união de um povo, né? Exatamente. E quem falar que não é fofoqueiro tá mentindo. Você pode ter certeza disso. Brasileiro é Maria Fifi, tá mentindo. Maria Fifi de nascença. Cara, fofoca... mas eu acho tão estranho falar Maria Fifi. Cara, fofoca é a socialização do conhecimento, cara. A gente não teria carros hoje se não fosse pela fofoca. A gente não teria prédios, edifícios, tudo. É, e os carros são como as lanchas. Sabe por que existe o celular? Por causa da fofoca. Imagina só, pra que você usaria qualquer o celular meio, não cara, qualquer meio de fofoca. Comunicação? Por que existe a carta? Pra galera falar, porra, o fofoca tá foda, hein? É isso, Não, a maratona surgiu com as fofoca, porque não tinha como você mandar, o cara saia correndo com a carta, falei, maluco, você chegar na porta. Nossa, mãe. O surgiu por causa de fofoca, Gabão. Né? Exatamente. Mano, caralho, cara, pode crer. Ô, José, mas então a fofoca, ela é uma mania ou uma necessidade? Olha as aí. Duas. Cara, é uma simbiose. Não, eu não classificaria nem como uma mania e nem como uma necessidade. Eu classificaria filosofia bem. Como... Esqueci o... A basilar. É uma ferramenta. Assim como Vygotsky classifica a linguagem como ferramenta, porque você não está trabalhando, porque você não está transformando necessariamente a natureza. Mas você ainda está fazendo... Ferraço. Mas ainda assim você está fazendo... Você tem que fazer uma preparação do que você vai falar, você tem que pensar sobre o que você vai dizer. Ou seja, a fofoca tem toda uma estrutura mental que você tem que usar para você poder passar de acordo com o conhecimento adiante. Amém. Caralho, eu viajei. Vou te falar que eu viajei. Eu não lembro se era ferramenta ou se era outra palavra. Eu tava... É que eu li Vygotsky. Não, mas Vygotsky, ele trata tudo como o meio, como ferramenta sim, e não sim. Como o produto final. Então, sim, tá certo. Nesse aspecto tá certo, agora o resto eu não sei. Eu não li tanto ele, de verdade. Eu queria ter lido mais, que é bem interessante. Mas ele tem muito texto, velho, é muito ensaio. Ele tem muito, muito, cara. Não dá, eu não consigo ser tão inteligente. Aí, mais manias, cara, ninguém manias. Ninguém consegue, a gente só finge. Aliás, mania que eu tenho, fingir que eu sou inteligente. Ah, cara, sabe, é fácil, eu tenho medo é dessa mania. É eu tenho medo dessa mania, sabe por quê, José? A qualquer momento eu acho que as pessoas vão conseguir descobrir que eu sou uma grande fraude. Sim, eu também. Ah, mas é síndrome do impostor, todo mundo tem um pouquinho, né? Todo mundo acha que... Caralho, não, né? Mano, que medo, velho. Tipo assim, você tá falando bonito e não sei o quê, mas eu tenho medo de alguém fazer uma pergunta dentro do assunto... Eu não sei responder. Que eu não vou saber responder. É. Mas eu não tenho medo de falar, eu não sei. Mas eu tenho medo da reação da pessoa ouvir esse não sei, ela olhar assim, mas não era inteligentão até agorinha? Aí eu fico, putz... Eu entendo. Cara, também sou muito disso. É tipo a Marília Gabriela, né? Com aquelas entrevistas dela. Qual é a tua percepção sine qua non? Porra, arrombada. Quem é que sabe o que é sine qua non, pô? É condição sine qua non. É porque percepção porra, não encaixa com sine qua non. Porra, não fode, cara. Não fode. Ninguém sabe o que é isso. Pior que ela fez essa pergunta pra Anitta, mano. Eu fiquei assim, tipo... Aí, cara, a cara da Anitta. Assim, tipo, uns 3 minutos. Tipo, ela... Minha condição sine qua non... E ela enrolou e deu qualquer resposta, e a Marília meio que cortou ela e fez outra pergunta no meio do nada lá e toca o barco, né? Porque é a única coisa que dá pra fazer, coitada. Ai, gente, eu tenho uma mania, não sei se vocês têm também, de estralar os dedos. Eu tenho. Minha namorada tem isso. Não recomendado pelos médicos. Eu não estralo só os dedos, eu estralo os braços, as tornozelos, o pescoço. Cara, o braço eu não consigo, mas eu adoro estralar o pescoço, sabe? Puxar pros dois lados, assim, sim. Eu ouvi o barulhinho. Putz, eu não consigo. Cara, no taekwondo, quando eu fazia taekwondo, tipo, tinha um jeito de estralar a coluna, que é tipo assim, você vai fazer um movimento giratório, tipo, você vai jogar o seu tronco pra esquerda e dar tipo um chute pra direita. Você tenta, sabe, fazer as duas metades do corpo, cada um pra um lado. Cara, mas estrala a coluna com uma beleza. Assim. Cara, isso eu tava imaginando enquanto você disse, e isso não me parece bonito, cara. Não, eu imagino. Não, é bom, mano. É um chute de baixo, entendeu? É um chute de baixo, vai até a sua cintura. Não é um chute que você vai chutar a cabeça. É um chute de baixo que você vai dar só pra dar aquela estralada na coluna, mas assim... Pô, é bom pra caralho. Arthur já fez, né? Você sente, você fica até sem ar às vezes. Tanto que ela estrala do cóccix até a nuca aqui, que você sente... Aí você, porra... É aquela que tu fala assim, caralho, quase virei paraplégico. É essa a sensação. Nossa. É nessa hora que eu viro um para-atleta. Eu tinha uma mania que eu nunca tinha percebido. E aí um parceiro meu que me deu um toque. Eu comecei a perceber e realmente eu faço isso. Eu fico... O tempo inteiro que eu tô... Eu já tô justificando por que eu tenho essa mania, né? Mania justificativa, é isso aí. Que é assim, eu ajeito a camisa toda hora. Eu fico ajeitando a camisa, fico puxando a camisa, tá ligado? Porque eu sou assim com cabelo, Gabão. Sou assim com cabelo. Mas... 2 segundos eu tô com a mão no cabelo. Mas por quê, cara? Porque eu sou muito acostumado a ficar sem camisa, cara. Então assim... Eu só uso camisa, cara, e quando eu tô... E o Gabão tá classificado na categoria ursão. Exato. Então, é bem peludo. Então não precisa de camisa. Não, eu sou resistente às intempéries do tempo, né, Filipinho? Sim, eu sou... você é quase um eco do tempo, Gabão. Exato. Aí, tipo assim, eu fico ajeitando camisa toda hora, assim. Ah, e outra coisa, quando eu tô fora de casa, eu sempre faço questão de verificar o meu cheiro, cara, se eu tô em condições sociáveis. Nossa, mas fazer isso em público é meio estranho, mas daí, né? É o mínimo. Não, eu vou no banheiro, cara. Eu vou no banheiro, dou aquela verificada, porque, cara, eu acho escroto. Tinha um cara, velho, que fazia uma matéria comigo na faculdade. Eu não lembro o nome desse maluco, porque, enfim, era aquelas matérias que... Até porque, que... né? Não queremos processo. Não, porque ele não era da minha sala, assim, da minha turma, mas eu fazia uma matéria com esse cara, né? Ele era de outro... Aliás, ele era de outro curso, inclusive. Cara, 7 horas da manhã, um cara fedido, velho. 7 horas da manhã, velho. Isso daí é imperdoável. Tipo assim, nem começou o dia. E, assim, não é um... Pô, de repente o cara... Tem uma condição social menor e tal, mano, não é isso. Não, ninguém que mora em Ribeirão Preto é pobre. O cara playboy estudando numa universidade particular, cara, 7:30 da manhã, o cara tá fedido, velho. Gente, é osso, leva um desodorante na bolsa, coisa que você tem que levar na bolsa, mas você sentia, Ana, que era aquele cheirão, só, tipo assim, tá o cara fedido, não toma banho faz uns 3 dias. Não toma banho direito. É. Cara, não, é essa parada de passar perfume na merda não dá também não, né, Ana? O cara tá fedido. Não dá. Tem outra coisa de ficar pior, ficar azedo ainda. É, não, parece que você cagou numa roseira, né? Da coisa também. Se for muito peludo, nem desodorante adianta, viu? Porque tem gente que soa pra cacete e o desodorante não segura por causa do pelo debaixo do braço. Aí não ajuda. Exato. É. Verdade. Vi tudo que diria. Esse negócio de perfume é uma das poucas coisas na vida que eu acho que vale a pena gastar uma grana, assim, sabe? Com desodorante. É pra comprar um bom... Cara, eu acho que vale a pena, viu, velho? Porque... Concordo. Porra, é que assim, as pessoas falam assim, a primeira impressão é que fica, né? Mas assim, de roupa, eu acho que até você segura a onda, mas de cheiro não dá, cara. Cheiro é um bagulho inesquecível. É, não, realmente. Cheiro é um bagulho inesquecível. Eu não posso com perfume, eu tenho alergia forte, né? Então, assim, eu sempre dou um jeito de comprar um desodorante mais cheirosinho, que, né, um de creminho que eu uso é da... Como é que é o nome? Da Natura. Então, assim, ele é de creminho. Ah, eu uso pra... ele também. Entendeu? E, tipo assim, eu prefiro... Eu acho ele bom. Porque ele é bem cheiroso, né? Tipo assim, você pode passar várias vezes no dia que ele vai continuar cheirosinho se você tiver tomado banho, né? Mas perfume eu não posso. É bom. Eu acho que eu tenho alguma reação alérgica ao álcool, alguma coisa do tipo. Eu em pólen, então assim, eu prefiro dar gastar uma graninha a mais no desodorante por causa disso, saca? Eu uso aquele Dove Men Care. É bom, Nuts. É bom. Ele é cheiroso. Mesmo, mesmo vocês, grandes empresários do Brasil... E nesse momento, a gente poderia estar falando da sua marca. Exatamente. Exatamente. Cadê vocês, Natura? Natura. Esse bora mesmo. Lá, Natura. Mas, ô Gabão, também o cremezinho também ajuda pra caralho, mano. Cremezinho, pá. Eu sou um cara que gosta muito de creme, tá ligado? Então eu sou um negão de 1,87 que recentemente comprou um creme de cheiro de bebê. Então eu saio... Ah, é maravilhoso. O meu motivo maior de gostar de criança é porque a maioria das crianças estão bem cheirosas e bem arrumadas. Porque, sim. Tipo assim, você pega um bebê assim, sei lá, sua irmã teve um filho, qualquer coisa assim, mas você entra no quarto do bebê, o cheiro é tão bom. E aquele cheiro ficar em você é tão bom porque você, tipo, você se sente realmente limpo e cheiroso. É bem cheiroso. Eu gosto tanto de cheiro de bebê que eu... eu uso sabonete. Você sequestra na maternidade vários. Eu uso sabonete. ou aqueles sabonetes da Natura mesmo. Johnson ou Johnson? Sabonete de bebê. Pra mim, não tem outro. Johnson. Tem aquele desodorantezinho. Tem Nossa, aquele desodorantezinho que tem cheiro de criança. Então, tem um da Johnson de glicerina que ele custa R$100, mano. Mas credo. R$100. Sem sacanagem mesmo. Mas vem o quê? Folha de ouro dentro? Não precisa. Falar, só cara. Precisa ter a marca Johnson, né, Nath? Eu esqueço disso. Não, isso que eu ia falar, cara. Coisa, produto infantil é muito caro. Sim, sim. Não tem produto um filho, infantil. Gente. É, não tem geral, essa mania de ter filho. Mania feia. Né? Tem que começar a ter a mania de usar camisinha, pá, caralho. É, tem essa boa mania. Mas, cara, você estava falando de mania, tipo assim, de uma mania que eu tenho por conta das minhas quantidades absurdas de alergia, cara, sempre que eu saio, principalmente de mochila, que eu sempre tô de mochila, parece uma tartaruga ninja pela cidade. Cara, se você abre minha mochila, tem... todos os remédios possíveis que eu tenho. Ah, não. Mesmo não precisando, remédio, sabe? Remédio tem que ter. Assim, eu cara, tenho uma bolsinha também. Ah, pelo menos uma normalzinha, gente, mas né? Remédio na bolsa pra mim também é essencial. Sim, a minha mochila, um dos bolsos médios, ele só tem remédio. É remédio, desodorante, perfume e carregador que tem. Eu acho que, tem dois remédios que você tem que carregar, cara. É Dipirona. Dipirona e Engove. Acabou, velho. No meu caso... Também, né? Um efervescentezinho ali, sem ser Engolve, também serve. Na minha bolsa tem que ter o efervescente, o Engolve, tem que ter o de dor de cabeça, tem que ter o da alergia e tem que ter o de cólera. Caralho, não. Que isso? Onde você tá indo, cara? Você tá indo, porra, Barry Grylls? Rave. Você acha que em rave cara, tem alguma coisa de boa? Mas, olha, acho que na... Cara, na olha só. Feminina. Nelsoro. Tem que ter, olha, Nelsoro, eu não posso ficar sem. Eu vou tirar aqui os remédios, eu vou tirar uma foto pra vocês, só pra vocês terem ideia da quantidade. Mas olha, na minha bolsinha eu tenho ibuprofeno, eu tenho dipirona, estamina. Nath, sem contar que nós dois usamos, a maioria que usa óculos, né, também tem colírio, buscopan, porque, né, mulher tem que ter um buscopan com gosto. Eu tenho buscopan dentro da mochila pra, tipo, caso minha namorada esqueça dela, tenho dentro da minha mochila também. Tenho torcilax, porque eu vivo com dor na muscular. É ótimo pro rim, é ótimo pro fígado. Né, pro rim. Nath, quer dizer. Né, é ótimo, mas enfim. Quer dizer, a galera eles não pedem Uber, né? Eles pedem SAMU. Gabão, só pra você ver. Acabei de tirar dentro da minha mochila um termômetro. Só pra você ter ideia. Leva até termômetro também. Ah, mas aí é vocês a mais, estão trabalhando na farmácia também? Caralho. Protetor solar pra cacete dentro da minha mochila. Protetor labial. Protetor labial é uma coisa que eu quase faço coleção. Eu tenho 5. Bom, como eu não saio de casa faz um ano e meio, eu não tenho essa bolsinha mais. Então tá. Ah, eu tenho até um. Cara, eu nunca tirei. Eu nunca tirei meus remédios da minha bolsinha. Eles ficam aqui na bolsinha do lado do computador, porque qualquer coisa aconteceu, eu sei onde tá. Cara, uma vez eu fui quando eu fui pros jogos da faculdade, quando eu ia pros jogos, assim, cara, que é sempre em outra cidade, assim, nossa. Atlética? Atlética. Olha aí, putaria e cerveja. Não, eu vou te falar um bagulho, a minha Atlética fui eu que fundei, então... É o presidente, puta que pariu. Gabão é dono da putaria. Aqui é outra história. Cara, eu tinha uma mochila extra não, Gabão, só pra deixa levar te cortar. Remédio. Gabão, desculpa te cortar, mas acabei de achar na minha mochila um absorvente conhecido como OB, porque como meu nariz sangra muito, eu coloco um absorvente. Engraçado, né? Eu não vi ninguém falar aqui de pasta de dente, né? Desculpa, isso aí que eu tava esperando. Mas a gente não tá saindo! Minha close-up de menta aqui tá, vou tirar a foto agora, que eu terminei de tirar as coisas. Pô, tava esperando agora, a deixa, também uso aqui. Ah, não, olha, não, mas assim, escova de dente, creme dental, é um negócio que já é, faz parte da bolsa, não é um negócio que você leva assim, como se fosse... Cadê algo mais papel higiênico? Higiênico? Assim, como escova todo de grande, dente, papel creme dental, absorvente... Só não coube na foto, mas é, tá aqui, Gabão. Uma escova, entendeu? Pra pentear o cabelo, um espelho, aquele, uma pinça, isso tem na bolsa, menina. Camisinha, porque a gente nunca camisinha, sabe o que pode acontecer. Camisinha tá dentro da carteira. O pentinho que eu tenho é aquele pentinho que você enfia a mão e passa a mão assim, que nem aquele de velho. De motorista. Sim. De ônibus. Oh, mas vocês sabem isso. É muito prático ele. O indicado é que camisinha você compre, assim, o mais próximo do rolê, porque você não pode ficar com... Estocando, é, né? É, não dá, né? É só ir no posto mais rápido aí na tua casa. Exato. E dando dicas, né? Porra. Ô, falaram aqui de pente, você tem aquele pentezinho style pra barba? Cara, não tenho. Mas... Aí tu tá falhando na vida, mano. Mas porra, então, cara, mas é porque acontece de que, por exemplo, minha barba, ela chama bastante atenção pelo, né? Pelo gadabo e elegância que ela tem. E aí, muitas vezes acontece das outras pessoas pentearem minha barba e eu não preciso ter esse... Olha, né? Cara, meu amigo, tem esse caralho, meta. Para ó, irmão. Tem esse meta, tem esse meta. Pô, esse pentinho aí, mó clássico, hein, Ana? Grande momento. Esse pente é maravilhoso. Grande de motorista de ônibus é a melhor coisa que tem, mano. Eu quero ver como é que a gente vai fazer pra quem tá ouvindo entender o que tá acontecendo aqui. Vai cortar, gente. Tá uma pinta muito particular, cara. Só encaixa na mão. Você encaixa só na mão. Tipo assim, você vê qualquer pente de ônibus ou cobrador usando. É o que bicheiro usa. Pente de bicheiro. Pente. É muito bom. Esse pentinho que você pega, ó. Acho que ele esse pentinho vai estar na arte da vitrine, hein? Eu acho. Ah, tem que estar. Esse daqui é o símbolo. Esse pentinho é bom que você coloca e enfia a mão, né? Que ele tem um lugarzinho de encaixar a mão, assim, e a outra mão você coloca em cima. Você passa os dois juntos assim, ó, com a mão. Como se fosse sua mão, assim, que não vê. Tá falando assim, você assim, alisa. A gente não tá vendo você porra não nenhuma. Você penteia, você alisa o cabelo. Você finge que arruma, né? A verdade é essa. Uma pena que meu esse cabelo pra esse pente aí ficou uma bosta, cara. Não dá pra pentear meu cabelo. Aliás, também não dá. Porque o meu é lisão. Mas, Gabão, compra só pra pendurar na mochila, tá ligado? Justo. É verdade. Eu venho pra penteado com isso, cara. Porque o meu, se eu for pentear com isso daí, cara, não sai mais nem a pau. O meu também não, mano. O meu também, mano. Só vira uma bucha, né? Porque cabelo cacheado não rola. Não. Cara, eu tinha uma mania. Eu já tive cabelo comprido, né? E eu tinha uma mania de ajeitar a porra do cabelo o tempo inteiro. E eu usava chuquinha, então eu desprendia o cabelo. E fazia só aquele rabo de cavalo, a cada, sei lá, meia hora, tirava. Fazia quando ele dava aquela afrouxada, né? Estou no seu time, Gabão. Quando eu tinha cabelo grande, mas o problema é que eu não perdi essa mania aqui. Você falou o trem da roupa. Cara, assim, de 2 em 2 segundos, eu fico arrumando franja. Aí, como meu cabelo hoje em dia é mais pro lado social, né? Então, tipo, tem essa parte aqui de trás que ela não encaixa bem. E aí, tipo, fica estranho. Uhum. E de 2 em 2 minutos, eu tô passando a mão. Cara, é uma loucura. Tem hora que, tipo assim, eu paro de trabalhar. Trabalhar só pra ir no banheiro, só pra arrumar essa porra desse lado do cabelo. Então tem uma mania fodida com o cabelo. Mas aí você deixa tipo Roberto Justus? Não, ué. Você sabe como é que é meu cabelo, porra? Eu acho que é mais pra Justin Bieber do que pra Roberto Justus, viu, Arthur? Não sei como ele tá atualmente. Que eu só lembro dele de cabeça de cuia. Ah, não. Cabeça de cuia não. Cabeça de pica. Assume o B.O. aí. Né? Aquele cabeça de pica, não? Que fica igual a chapeleta na cabeça. Justin Bieber não tinha muita cabeça de pica, não. É o famoso cabelíndio. Inclusive, uma vez, nessa época que eu tinha o cabelo... O cabeçola, né? Cabeçola. É, eu tinha o cabelo com e tal, uma vez eu resolvi fazer uma chapinha no meu cabelo, assim. E eu fiquei parecendo um índio obeso. Ficou... Adolescente ou já... Não, já era, sei lá, 19, 20 anos. Adolescente. 19, não fala isso. Melhorei muito, viu? Aí, Filipinho, se você me conhecesse na época... Se você me conhecesse na época da adolescência, Filipinho... Ah, mas todo mundo, né, velho? Osso. Gabão, você já viu minhas fotos na época de banda adolescente. Sim, não sei. Eu não sou ninguém. As fotos do Felipe de adolescente são as melhores da vida. Ô, Gabão, você sabe que eu também tenho cabelo grande. Eu já fiz isso também de fazer chapinha e eu fiquei parecendo um metaleiro de Belo Horizonte. Caraca, que específico! Mas, ó, todo mundo que tá ouvindo aí já imaginou a imagem, né? É, mas Felipe, ele fala Belo Horizonte porque ele não conheceu a cena do metal em Goiânia. Ai, cara, mas então, a cena do metal em Goiânia o pessoal leva até a sério no sentido de se vestir, o estilo, sim, né, no geral. O estilo, no geral. Mas, assim, de resto, eles fazem o que todo metaleiro faz, né? Então, não vejo muita diferença, que é o cara que tá usando 1 quilo de cocaína, mas tá apoiando o Bolsonaro, então... Ai, nossa. Não entendo muito, mas... Quem sou eu pra julgar o retardado, né? Caralho. Você não essa é a mania pai, né, do Felipe? Metaleiro tá sempre de preto. Essa mania do metaleiro tá não sempre é de preto. Mania. De... Não é mania. É o estilo. É o estilo, meu amigo. É o estilo. É estético, não, mas... né? Mesmo no calor. Só que o pessoal não entende que a gente tá na Brasil, porra de um país tropical, e aqui, sei lá, quando tá frio é porque tá fazendo 25 graus, cara. E daí, tipo assim... Depende, pro Cid, 25 graus é calor, assim, tem, tá tem, suando tem. Só de cueca. Não, mas é que o preto no heavy metal tem aquelas... Tinha, né? Mas acho que perdeu com o tempo, assim. Mas tinha aquela coisa de ser a coisa do contra-cultura, né? Sim, de, não. Tipo sempre assim, foi de você, contra-cultura. Uhum. De você agredir uma estética sempre social muito... implantada. É, muito limpa. Mas, assim... O metal sempre teve a proposta de ser sujo. Mas até aí, eu também gosto, veja bem, porque aí eu tô traçando um paralelo entre o heavy metal podreira e o funk. Nossa. Porque... Sim, ah, vai lá. Eu sei onde você vai chegar. Eu quero ouvir isso. E faz eu quero parte ouvir daquele isso. texto. Faz parte daquele texto que você escreveu. Uhum, eu não, lembro ambos, exatamente o que é. Ambos carregam uma estética suja onde você preserva certos erros que você produz, sabe? Tipo assim, vamos dizer, sei lá. Ah, e tal música de funk tem negócio cortado. Pô, no meio. Foi. Som cortado, sabe? Música de heavy metal. Você tá falando no sentido produzir. Isso. É, tipo assim, mas depois passa pra estética também, né? Mas só que, tipo assim, ó, vamos dizer a bermuda de funk, que você nunca sabe o que que tá naquela bermuda lá, que tem um coringa, tem um baralho, tem 19 garrafas de whisky diferentes. Então, tipo assim, é aquele negócio. Isso tudo numa bermuda tectel que não tem nem 60 centímetros. Sim. É tipo assim, é a Juliette... sei lá que cor no olho, sabe? Tipo assim, tudo mais que tá anatomicamente... agredivelmente. Mas é que eu acho, Zé, que o funk, ele é muito dadaísta, sabe assim? Ele é uma coisa... Ah, que... Não, mas... Não é? Assim, a gente já chegou à conclusão que o funk nasceu do dadaísmo. O heavy metal não, o heavy metal tem o espírito da farda. Tipo assim, a roupa preta... Eu acho que o heavy metal na questão da roupa é uma questão meio de farda, sabe? De que assim, puta, se você... Tipo assim, nós preto, né? Sabe aquela música do Massacration? É, Metal is the Law, assim, sabe? Assim? Sei. Tipo assim, a nossa missão. Então, já tem uma coisa meio fascistoide mesmo na heavy metal que a gente nunca reparou, né, cara? É, isso me traz uma tristeza, assim, na real. A gente nunca reparou. A idade faz a gente reparar. Olha aí. Com certeza. Olha aí. É o Chan. Não, o El-Chan pra mim já é mais dadá. É dadaísmo, já não é mais. E rococó. Não, acho que o El-Chan é rococó. É rococó. El-Chan não, é rococó não, pra não, caralho. Não. É as duas coisas. O El-Chan, ele consegue ser os dois e um pouco mais além. É a mistura do Brasil com o Egito, mano. Sim, é. Ah, isso é dadá, né? Isso é dadá. Isso é dadá. Vambora, mostra pra mim, juntinho, vambora. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Ah, pô, essa percepção aí de você mais novo, a música, ela tem uma percepção totalmente diferente de você mais velho. Eu tive muito isso daí com Mamonas Assassinas. Ah, mas... Que assim, eu cantava tranquilamente. Eu não sou tão velho, então Mamonas Assassinas não teve tanto impacto na minha vida. Que, tipo, quando eles morreram, eu nem tinha nascido ainda por quantidade de meses, sabe? Porque eles morreram em março, né, de 96. Não, é porque assim, por exemplo, Robocop Gay. Era uma parada assim que vagabundo cantava, assim, pá, de caralho. Aí eu não sei se é a cultura que mudou a nossa cabeça ou se eu envelheci e vi uns erros ali meio escroto. Hoje parece muito, assim, muito contra a cultura, né, você... Então, eu ainda eu acho que Robocop Gay é a melhor música do Mamonas Assassinas até hoje, cara. Eu acho que é um... Pra mim é a única boa música. É uma música muito... Eu acho uma música muito foda. Mas eu entendo o questionamento do Arthur. Porque assim, a gente... vive numa era que a gente repensa tudo que a gente ouve, que a gente lê, que a gente escreve, que a gente fala. Então, assim, você vai pegar as letras dos Mamonas e não tem uma letra que salva, assim, do politicamente correto. Não, nenhuma passa, entendeu? Não, cara, então, Robocop assim, gay passa pra caralho. Não passa, Gabriel. Porra, abre a sua mente. Gay também é gente, cara. Olha isso. Sim, sim. Pelo amor de Deus, cara. É a única que passa, inclusive Mamonas Assassinas por diversas vezes foi tema do Senado brasileiro e de deputados e várias pautas dentro de minorias por, tipo assim, não é problematizar quando a parada realmente tem um problema, mas é, só que pegaram todas e fizeram pente fino e a única que realmente passou foi assim, essa. Passou por um tris ou outro, foi essa, porque ainda tem uma questão pequena de xenofobia dentro da música. Ah, sim. Não, é, tem a questão da xenofobia nessa música, mas assim, se você parar pra pensar que os caras estavam fazendo isso em 1994, e eles fizeram uma música é mesmo assim, apoiando a cultura LGBT, velho, é muito foda. Não, com certeza eles foram um pontapé. Mas se a gente for pegar, eu odeio esse tipo de conversa quando começa assim, porque geralmente a pessoa quer passar o pano pra coisas de tempo passado. Por exemplo, a pessoa pega H.P. Lovecraft, por exemplo. Ah, não, aí não tem como passar, não. Não, calma, mas é esse discurso que a pessoa geralmente usa, mas tem que ver que o cara vivia em tal época. Mano, ele vivia em tal época, mas a gente tá discutindo isso agora. E tava errado na época dele, tá errado agora também, cara. É aquele... Tá errado. Tanto que na época dele, sempre foi errado, só que, tipo assim, a cultura branca que não deixava aquilo ir pra frente. Agora que a gente tem mais conscientização sobre tudo e mais representatividade, que a gente começa a pensar a cultura mudar um pouco mais sobre a visão sobre tudo. Olha aí, que bonito. Você tá falando sobre anacronismo, né, na realidade, assim. Sim, sim, sim. Eu ainda acho que o anacronismo é um fator social a ser relevado, eu acho. Eu tenho essa... Eu já sou totalmente contra, de verdade. Eu acho porque, enfim... E aí, manias? eu tenho uma pergunta pra vocês. Não sei se todos vocês têm pet. Vocês têm pet? Sim. Não tenho, mas adoro. Animais maravilhosos. Eu tenho 5 gatos. E Caralho, eu tenho, aí já é loucura. Tinha dos gatos. Não, porque eu tinha 2, a Ale tinha 3, aí a gente juntou os panos de bunda, né? Ficou 5. Mas aí, tipo assim, eu tenho mania de fazer voz de criança pra falar com o pet. Tipo, ai, mamãezinha! Mas minha namorada tem muito disso, cara. Nossa, ela pode ver os gatos dela que ela começa na loucura. Assim. É uma loucura mesmo, cara. É uma insanidade. Cara, isso daí aconteceu comigo esses dias, que tipo assim, de vez em quando eu cuido da minha sobrinha, né, ela fica aqui comigo, e daí eu tava conversando com o meu gato, né, e daí ela veio, né, com uma cara toda séria pra mim, falando tipo assim, tio, por que você fala com o Lenny desse jeito? Tio, tipo, você é idiota, né? Total essa vibe, sabe? Porra, é esse cara que é meu. Quantos tio. Anos você tem, caralho? Eu não acredito que eu tô olhando pra esse cara e tá fazendo isso real. Não acredito que esse cara tá sendo responsável por mim, né? É esse cara que tá cuidando de mim enquanto minha mãe tá trabalhando. Rola bastante, tipo assim, na casa da Gabriela, por exemplo. É tipo, quando a gente vai pra lá, geralmente chega muito tarde e a gente, em vez de fazer comida, pede no iFood qualquer coisa em locais que, inclusive, patrocinam fuleiros. E aí, tipo, quando a gente pede, o motoqueiro chega, buzina e, mano, toda vez que a gente vai abrir o portão, os gatos delas estão do lado de fora, meio que, tipo assim, só esperando a gente abrir o portão pra eles entrarem. E aí eu tô lá pagando o motoqueiro ou qualquer coisa assim do tipo, e minha namorada tá fazendo um show de baby voice pros gatos entrarem, sabe? Ela entra, não sei quem. Mano, o motoqueiro começa a rir. Eu fico naquela situação, não sei se eu pego, não sei se eu olho ela. O motoqueiro tá quase caindo da moto e direto isso acontece, cara. Direto. Mas a vozinha, ela não vem junto com o pet? Oh, cara, se você pega o pet e vem a voz junto? Eu acho que vem, viu? É um combo. É verdade. Acho que depende, porque tem pessoa que faz isso com seres humanos. Por exemplo, você tá namorando e às vezes a sua mina tem mania de, tipo, te tratar como um bebê. Fala com essa vozinha e tudo mais, esse tipo de coisa. Então, às vezes, nem precisa do pet. Às vezes, é mais a pessoa também. Vocês falam com vozinha em relacionamento? Não. Não, caraca, é uma coisa que eu não aturo. Não consigo. É só, moral, eu às vezes faço pra irritar a minha namorada. Não, tipo, sendo melosa. Eu não faço pra irritar forma mesmo. Normal, né? Isso, eu falo pra irritar. Aí mas olha, Nath, é um jogo perigoso. Você começa irritando e depois normatiza isso aí. É, cara. É perigoso. É, exato. Na hora que vê, ela tá pedindo pra você colocar a fralda nela. Ou então você vira tipo usual gago, que você começa a gaguejar de propósito, daqui a pouco tu só fala gaguejando. É tipo falar com mas, bebê, mas aí é maldição, tá né? Com voz. É karma, Gabão. Karma. Cara, mas isso de fala tem uma mania que eu tenho que eu não gosto disso, que às vezes eu posso achar que soa como ofensa pra pessoa, e se eu alguma vez, algum amigo meu tá ouvindo esse podcast, se eu fiz isso com você, não foi pra te ofender. E cara, eu tô fazendo que nem o Gabão agora, quando foi se justificar. Exatamente. Pelo amor de Deus. Mas quando eu falo com alguém que tem sotaque, se eu converso muito tempo com a pessoa, você toma o sotaque copiar, da pessoa. É, eu começo a copiar sem apropriação. Querer o sotaque dessa pessoa, sabe? Você é tipo aquele Android do Exterminador do Futuro 2, né, cara? Que... Gabão. Mas é normal. Eu não sei porque eu acho que é normal, porque eu percebi isso em todos os estados que eu morei. Mas é. Quando a gente foi mudando, por causa do trabalho do meu pai. Porque quando a gente morou no Sul, meu sotaque era ultra sulista. Porque foi a primeira forma de português que eu aprendi rapidinho, sabe? Que eu morei por lá um tempo. Aí quando eu fui pra São Paulo, meu sotaque ficou totalmente paulista. Agora eu tô em Goiânia, meu sotaque fica um pouco paulista, um pouco goiano, depende com quem eu tô conversando na hora. Então, acho que a gente acaba tomando e é normal por convívio mesmo, ou por tempo, igual o José. Eu acho que é uma questão de que você tá se integrando naquela comunidade, né, cara? Aí você acaba, associando alguns hábitos, né, daquela comunidade. Acho que é normal também, não sei. Pô, mas é normal, gente. Você tá escutando o tempo todo o neguinho falando daquele jeito. Mais cedo ou mais tarde você tá reproduzindo daquele jeito. O Arthur é o carioca, porque eu acho o sotaque carioca é uma merda. Como não, Leque? Foi, mó responsa, Leque. Aí, no esculacho. O sotaque carioca, ele me irrita num nível, assim, que, tipo, toda vez que eu tenho que dar aula pra carioca, eu já fico, assim, enojado. Eu tenho que falar isso. Olha lá, nossa, mano. Peito aberto. Falou aí, Polícia Federal. Caralho, menor. Eu tô mano. Aqui, porque eu não sei, fui coagido, tá, participar desse podcast. Eu tô aqui como o Gabão é a óleo do fuleiros que tá dentro do porão. Eu gosto do sotaque carioca, eu gosto principalmente dos xingamentos. Nossa, é uma liberação de... Não, eu gosto do, tipo assim, xinga a gente aí, Arthur, xinga a gente aí. Nossa, eu adoro mandar o tu é o arrombado. Nossa, tá adoro, arrombado. Isso é maravilhoso. Eu acho... Cara, ninguém Nath, agora no Brasil xinga melhor do que o carioca, isso é verdade. Ninguém existe, se... cara. É porque o carioca, ele já tem uma entonação de insatisfação. Então, mas Naturalmente, já que a gente tá no regionalismos, você imagina um mineiro mandando, assim, vai dar um seu cu, seu arrombado. Não imagina um mineiro mandando um desse, tá ligado? Não, mas é assim. eu acho que isso é uma criminalização do Rio de Janeiro, que geralmente é o que a gente faz sempre. Principalmente. Mas não é? Tipo, cara, uma coisa que eu tava conversando com o Arthur, não, mas é sério, o Arthur tava até conversando, porque, tipo, a Nath morou aqui em Goiás. Sim. Cara, aqui nos interiores, é normal você ver o cara tá em cima de um cavalo e com a AK-47, com a micro Uzi, e tipo, tiroteio aqui direto à luz do dia. E nunca é tão noticiado aqui, carro de governador direto é fuzilado com .50. Exatamente, normal. Tipo, é normal. Gente, as coisas se resolvem no interior de Goiás, à base de bala e soco, mano. E a polícia não se mete. Não, tipo, assim, se mete. Os dois fazendeiros se mataram, então beleza, não tem processo. Bom que eu não faço papelada. Então, e, tipo assim, aí quando é no Rio de Janeiro acontece essa parada dessa, para o jornal, para a linha amarela, não sei o que, aí fica todo mundo sabendo. Então, acho que é mais uma criminalização que a gente acaba tendo. Tipo assim, o carioca... Tudo que é mal, o carioca faz melhor. O carioca xinga melhor. O carioca sabe se fazer insatisfação melhor. A gente assalta melhor, a gente rouba melhor. A gente assalta melhor. Então, tudo melhor. Eu acho que é uma criminalização foda, velho. Que, tipo assim, tem estados que são bem mais perigosos. Sim. Assim, bem aqui, o bicho come de verdade, assim. Não é uma violência mais miliciana, policial, o que seja. E, tipo, e que não tá no primeiro... Primeira capa de jornal, nenhum grande. Eu prefiro me abster. Cara, teve uma época da minha vida que eu fui muito... Eu gostava muito de futebol e eu tava muito envolvido, né? Na comunidade. E eu sou corintiano. E aí eu resolvi participar da Gaviões. Aqui em Ribeirão tem uma sede da Gaviões. Caralho, hein, Gabão? Foi fundo mesmo. Foi ali perto daquele ano que o Corinthians foi campeão mundial, saca? 2012. É, por ali. Lembro. Minha mãe é corintiana roxa, o Gabão. Eu acordei cedo pra ver o jogo da Mundial contra o Chelsea. E aí teve um rolê da Gaviões, que foi em São Paulo, que foi de um evento da Gaviões, não era nem jogo, assim. Pra decidir uma parada, assim, da Gaviões. E eu fui, mano, falei assim, eu vou, tá ligado? É uma experiência que vai ser única, assim, né? Cheguei lá, cara, é um dialeto, é outro dialeto, assim, é outra. É outro mundo, né? Outro completamente gírias, né? Diferente, cara. Eu olhava pra aquilo e falei assim, mano, o que eu tô fazendo aqui? Sabe assim, tipo assim, não é nem, ah, porque eu não tava entendendo. Não, eu tava entendendo o que tava acontecendo. Só que assim, claramente eu não participava, eu não tava... Não tinha como eu me integrar naquele... Você naquele... não tava no mesmo mundo deles. Não, porque... Você era um antropólogo lá. Não, porque mesmo que eu conheça as gírias, mesmo que eu absorva aquilo no meu vocabulário, nunca vai ser a mesma coisa, velho. Isso é bizarro, assim. Não, ia te dizer que aqui no Rio também é complicado, até mesmo pra gente que é do Rio acompanhar as gírias, mano. É, não consegue. Não, mas assim, é um negócio que, tipo assim, você não se integra. Mesmo você sabendo, você tentando usar, se você não participa literalmente do meio e se não se envolve emocionalmente com aquilo, cara, fica fake, fica feio. Sim. Sabe assim, fica parecendo um negócio meio estranho, assim, fica meio... Fica parecendo uma imitação da Zorra Total. É, mano, fica parecendo... Sabe, humorista? Sim, sim. É, fica parecendo aquilo. Caricato, fica caricato. É, fica Gabão. Aquilo, caricato. Fica parecendo aquilo. Bizarro. Gabão, aqui no Rio, ultimamente, já deve ter uns 4, 5 meses, então não é tão nova essa gíria, mas ela dominou assim o Rio de Janeiro. É o ainda. Quem é do Rio deve estar já reconhecendo. Ainda. Que ela pode ser tanto usada como tá ligado, quanto ainda pergunta. Tipo, vixe, pô, mané, pô, é de complicado demais. Então, é tipo assim, você chega pra mim, pô, aquela festa foi foda, né? Aí eu respondo, ainda. Tá ligado? Não, tipo, faz nem acabou, sentido, né? Caralho. Não faz, acabou. Eu respondo ainda, tu fica me olhando com cara de cu, eu fico olhando com cara de safado e pronto, é, acabou. É uma gíria que não funciona mesmo. Caralho. Não funciona pra porra nenhuma. Você é arrombado aí que tá usando ainda. Para de usar essa porra. Feião. Aliás, um beijo pra todos os ouvintes do Rio de Janeiro que são sempre, acompanham a gente pra caralho e bons números aí pra gente sempre. Beijão pra você. Cara, eu odeio o sotaque, mas eu vou te falar. Eu trabalho no Rio de Janeiro. Cara, que eu adoro essas coisas de linguagem assim, cara, que tipo assim, é a prova que o contexto muda tudo, cara, porque tipo assim, uma palavra que pode ter 17 significados diferentes dependendo do artigo que você usou junto, sabe? Sim. É tipo, a gíria, mesma coisa, é a velha piada, tipo assim, se você pede um cacetinho no sul, você ganha um pão. Se você pede na Lapa... Dependendo de quem você pedir, não tem nada de inho, né, nesse cacetinho. É, então... Geralmente, essa categoria de trabalho, Arthur, nunca tem ninguém com inho. Já percebeu? Nunca. Não existe. É tudo vagão, filho. Vagão de trem. É tudo vagão de trem. Cacetinho. Aliás, é alguém já pensou em seguir aqui a carreira pornô? Alguém já pensou essa porra? Cara, eu já pensei, vou ser bem sincero. Cara, eu já pensei também. Eu já pensei em abrir meu OnlyFans. Eu já pensei, seu, cara. Seu OnlyFans? Eu tava pensando, caralho. Sério mesmo, eu tava pensando esses dias pra trás de vender pack do pezinho, velho. Tem muita gente ganhando dinheiro com essa porra, velho. É o novo pilar da economia brasileira, cara. Cara, eu vou te falar que eu já pensei pro público gay, cara, não pro público não. Hétero, cara. Sim, eu já pensei. Então, cara. Se eu fosse fazer, ia ser só público gay, que dá muito mais dinheiro que o público hétero. Muito. Então, dinheiro. Cara. No Pô, meu cara. Caso, eu tenho que focar nos árabes. É, os árabes. Não, mas árabes também ferra. Árabes é osso, né? É. Inclusive, José, tem produtor aí pornô que tá tentando acabar com o OnlyFans. Porque estão quebrando. Ah, mas é justo, né? É, mas é. Mas o OnlyFans também tem vídeos? Eu pensei que era só fotos. Sim. Tem. Não, coisa não, que você quiser, o OnlyFans, cara. O OnlyFans, você coloca o que você quiser. Você pode criar categorias de foto, isso. Vídeo, gif. O que você tiver pra vender, e não precisa lá, ser pornô. Certo. E não precisa ser pornô. Não, ser qualquer não precisa merda, ser pornô. Cara. Você vende um pezinho com frieira ali, assim, gostoso. Tem cara caralho, que caralho, vou fazer um OnlyFans, velho. É, faz um OnlyFans. Ou então vende água de banho. Cara, tipo assim. Funciona. Calcinha usada. É o novo pilar da tri econômico, tá ligado? Tipo assim, não, pô... Não, cara, a gente, há não muito tempo atrás, a semana passada, a gente tava julgando um OnlyFans aí. E, tipo, a gente tava. Ao ponto da gente ficar com vergonha, assim, o Gabão, uma vez só na vida, e foi essa que eu vi o Gabão intimidado, não sei se é a palavra certa, mas assim, acanhado é mais coerente. O Gabão ficou assim, triste, sabe? Você sentia um pesar na voz. Deu uma bad vibes aquilo ali. Não, aquilo ali deu. Não, deu aquilo total. Foi caído. A gente ficou pra baixo. Eu bati o olho naquilo e falei assim, caralho, isso aqui é caído, velho. Isso olha, daqui, olha, meu olha. Deus do céu. Mas sabe então, que eu faria, bizarro, cara. Gabão? Eu acho que fala. O que eu acho bizarro é nego não assumir que tem mania em pornô. Tá ligado? Tipo, a mania de assistir pornô. Ah, mas é porque gera uma vergonha, né, cara? Eu acho que o cara não quer... Você sabe o que eu acho louco? O cara não assume o vício. Isso é foda. O vício. É, o cara falar que ele é viciado, eu acho que tá ligado? Dá vergonha mesmo. É. Tipo assim, o cara fala assim, foda. Puta... É, porque geralmente assim, pô, o cara, geralmente 99% das pessoas assim, são viciadas mesmo. Não, não existe uma lei, não existe um consenso de quantas punhetas por dia ou psirica ou masturbação, no modo geral, é válida, né? Quantas por dia aí? A partir de quantas você deve procurar ajuda, é isso que eu é, exatamente, é não mas tem, é uma boa. Não tem esse... Esse limite. Essa porque régua, assim, ao mesmo tempo régua. Que... As, porque não é igual assim, tipo, cocaína. Você usou uma vez por dia, cara, você já é considerado um cara que precisa de ajuda, entendeu? Porque é uma droga, blá, blá, blá, beleza. Uhum, a masturbação não tem essa parada. Então, quanto por dia você pode fazer que, ao ponto de você ser considerado viciado ou não, ou daquilo te fazendo mal ou não, tá ligado? Então, eu acho que rola esse estigma também. E o cara não vai assumir, né? A quantidade de vezes que faz, ou que assiste, ou a frequência, entendeu? Mas assim, eu tenho uma dúvida, gente, realmente, assim, eu como mulher, eu tenho uma dúvida. Depois, assim, que vocês vão ficando mais velhos, vocês continuam fazendo isso todos os dias? Porque, assim, cara, é cansativo. Não, mas assim, Nath, vai depender de pessoa pra pessoa e outra. Tem dia que a pessoa nem vai fazer. Tem dia que você tá muito cansado, tem dia que você não tá na vibe. Assim, por isso exato, que eu acho que esse é o demilitador entre o vício e problema do tipo a pessoa que faz aquilo como um ato pra prazer mesmo, de né? autoexpressão. Eu acho que, por exemplo, sei lá, se você é um cara adolescentão, sabe, que não tem namorado e tá com os hormônios à flor da pele. É normal você fazer todo dia, sabe? Mas só que, sei lá, se você já é adulto, tem uma família, tem sei lá quantas coisas pra fazer no dia, e também pra distrair a cabeça, e daí tem que ficar parando pra ir no banheiro como colegas do Felipe. Eu acho aí que... Aí é osso mesmo. É difícil, sabe? E tem outro, Gabão. Tipo, eu acho que o limitador é, tipo assim, você gozou, né? Aí gozou de novo, gozou. Mano, quando sair só uma lágrima do teu pau, acho que você deveria parar. Eu acho que o pau falando assim, chega. A partir do momento que a ereção dói, já é um bom aviso pra parar, né? Vamos nem tão longe. Então vocês estão falando de, sei lá, 9 vezes aqueles caras, né? Que isso, 9? É. Que isso, amigo? 10 vezes, não sei. Mas, ô, Nath, eu acho que é uma parada que envolve também, por exemplo, a quantidade de hormônio que você produz. Então, assim, quanto mais testosterona o cara tem, mais tesão ele vai sentir durante a Tipo assim, a semana. Na adolescência é mais frequente, né? Tipo, depois vai diminuindo. Sim. E porra, outras, Nath, na adolescência é foda, bateu o vento, tu já tá gozando. Então... Mas quando você fica mais... Acho que não é nem a questão de você ficar mais velho e sair da adolescência, mas é a questão de que quando você é mais velho, você se envolve emocionalmente com outras coisas que ocupam essa necessidade. Entendeu? Olha aí. O vazio ocupa um espaço, né, Gabi? Aulas, né? É. Porque assim, a masturbação, ela ocupa um espaço que ela não é só da sensação do orgasmo, é a coisa do emocional, né? De você fechar certos desejos, né? Porque quando você se masturba, você imagina situações, certo? E o orgasmo, ele tá sempre relacionado a situações que você imagina. Que você deseja, né? Exatamente. Você nunca vai bater uma punheta a seco. Ou uma siririca seco. Você vai imaginar coisas, você vai imaginar situações. E aí você tá imaginando, você tá se envolvendo emocionalmente com aquilo. Né? Então, quando você fica mais velho, você, naturalmente, você se envolve com outras coisas emocionalmente do que quando você é adolescente. Então, por exemplo, adolescente, que ele tem? Escola e o YouTube, sabe? Hoje em dia, escola e Netflix. É bem isso, na bem minha isso, época bem. Era escola e, pô, guitarra e violão e outras coisas. E aí, agora não. Agora você tem, trabalho, você tem responsabilidades, você tem uma série de coisas que... Você tem boleto, Gabão. Porra, boleto. Exatamente. Exato. Por isso que eu falei que a parada da rotina, às vezes, você nem lembra de fazer isso. Mano, você trabalha das 8 às 6, você pega o ônibus pra voltar pra casa. Às vezes, aquela punhetinha, aquela siririquinha ali pra relaxar depois do banho, ou antes de dormir, sim. Mas às vezes você tá tão, tipo, com tantas preocupações na cabeça e tal, que você nem lembra que existe um pornô pra assistir. Não, mas ou então às vezes... você nem tá ligando nem que o crush que você tá, sua namorada, mas é marido que seja. Entende? Mas sabe o que rola? Liga. Não, mas eu acho que rola uma outra parada, de que, tipo assim, quando você ganha mais idade, assim, os seus relacionamentos ganham mais profundidade. É, peso, né? Entendeu? Peso. Então, é verdade. Vamos supor, você troca uma ideia mais da hora, se você divide com uma outra pessoa outras coisas, e isso acaba ocupando esse lance emocional, entendeu? Por isso que eu acho que o vício na masturbação, ele é perigoso nisso. Porque você acaba pulando etapas de um desenvolvimento que deveria ter. E você acaba ficando emocionalmente vulnerável. Mais atrás, fechado. Assim, né? Mais pra trás, né? Mas ah, toca não, aí, é, toca aí. Esse é o grande, assim, no final das contas, não é o vício na masturbação, mas esse é o grande ponto que o pessoal aponta sobre a pornografia e o vício dela. É. É que, tipo, certas relações, certos amadurecimentos, você corta essa etapa porque você, em vez de estar interagindo, você tá ali assistindo, tá ali não queimando essas etapas da forma necessária pro desenvolvimento. Uma vez eu li um artigo gringo, nunca mais vou esquecer, porque esse artigo me impactou demais. A semelhança que tem entre os contos, entre a Disney, o que a Disney interferiu no pensamento das meninas como sociedade, e o tanto que a pornografia interferiu nos meninos, assim. Eu já li um artigo que falava sobre isso, não sei se eu conheço que o seu. É, eu vi uma parte também. E é muito... E esse artigo foi muito famoso. E o impacto é muito parecido, quer dizer, enquanto que as meninas idealizam ou são pressionadas a idealizar que tem que ter um príncipe e todo aquele formato, né, de conto de Disney mesmo. O formato de que você precisa ser salva. Exatamente, é isso. Os meninos têm com a pornografia de que, porra, você precisa ter um pau de 38 centímetros e comer umas minas. E a mulher que você vai transar, você tem que ser uma, mano. Tipo, buceta de... Oh, perdão. Exatamente, entendeu? De criança, né, lisa. E umas posições, e tudo que envolve a pornografia, e as histórias, tudo que envolve a pornografia. Que tudo também remete, né, a não só estupro também, como a animalização do ser homem ao, né, se deitar, ao transar com a mulher. Nunca é algo carinhoso, hein, não. Tem que ser a forma mais animal e agressiva possível. Não, tem vídeo, se vocês repararem, assim, eu não sei como é que vocês estão de pornografia aí, mas se vocês repararem, tô bem. Tem vídeo que o cara nem aparece, quer dizer, do cara, ela é completamente excluída e só tem um pau ali, mano. Então, sim, quer dizer... É só meio que barriga e cintura. É engraçado, tipo assim, muitos adolescentes começam e falam, ah, mas pra quem não sabe, é uma introdução e tal, e isso é o pior pensamento que você pode ter. Exatamente. Porque mas adolescente justamente... tá aí pra errar, né, José? Adolescente tá aí pra falar merda mesmo. Porque justamente por ser uma questão de gravação, por ser uma questão de ter diretor, de ter toda uma equipe por trás, de ter produção e exposição. Maquiagem. Tipo isso assim, é muito importante, cara. Aquilo não é algo que foi pensado entre duas pessoas e duas pessoas acordaram de fazer. Não, existe toda uma empresa por trás daquilo. Eu acho que aqui nesse cast todo mundo já transou, tenho certeza disso, não vou nem questionar essa coisa. É muito diferente, cara. Não, e geralmente quando a pessoa vai perder a virgindade baseada dentro disso tudo, é aquele show de horror, sempre machuca a menina, não tem tato nenhum, nem assim, zero, zero. Não tem essa parada, ai não, minha primeira vez, eu mesmo assistindo pornô consegui ser, não sei o que. Não, mano. Pra você pode ter sido bom, geralmente, quando você é homem, mas pra mim, na maioria das vezes, é um desastre, porque o cara faz uma penetração com uma lubrificação porca, isso quando usa camisinha, quando não usa, sai assando tudo e machucando tudo, e aí força algumas paradas que não precisa, força posições, muitas das vezes aproveita que a menina tá de quatro e enfia no cu da menina sem permissão, que isso? Que é uma coisa bem comum em primeiras vezes. Então, cara, assim, a gente sabe como funciona. Quando você é criado na base de uma cultura pornográfica dessa, não tem muito pra onde você ir, porque você tá pensando do jeito que a indústria quer que você pense. E se a indústria quer que você pense que o sexo é algo extremamente animal, que o homem vai dominar a mulher, vai estar numa posição onde você vai estar com o pé na cara da mina, mano, é isso que você vai fazer, porque é como você vai ser ensinado. E isso é o que a indústria faz, isso é o que a indústria faz até pra conseguir um espaço, né? Porque, digamos assim, é algo que a gente tem, sei lá, a produção continua, tem esse papo de que, diminuiu a produção. Não, não diminuiu, continua enorme. E o que acontece é amadora, né? É que você mascara isso como se fosse a vida real, sabe? Mas ainda continua sendo algo manipulado. Mas, tipo assim, como que você vai se destacar, então, no meio de tanta gente? Ah, não, eu vou fazer as coisas mais esdrúxulas e mais agressivas, o possível. Sim. Tanto que, tipo assim... Eu vou inovar. Vou inovar o máximo que eu consigo, né? Exato. Se você for ver, sei lá, 20 anos atrás, o modelo que existia era completamente outro, sabe? É isso, cara, é isso. É isso. Não batam um punheta, esse é o recado que eu vou dar pra vocês. Não, se bater, não usem pornografia. Imaginação é tudo, gente. Imaginação é tudo. Se for, cara, eu tava se for bater aqui... punheta, peçam pra alguma pessoa fazer isso pra você. Boa. Exato. Voltamos pro carnaval? É, pro carnaval, é. Isso é que é saudade de um carnaval. Essa é uma mania que eu tenho, cara, porra. Toda vez que eu tô no carnaval, eu peço pra alguém bater uma punheta pra mim, cara. Você acredita, porra, é uma mania. E dá certo, Gabão. Se der certo, é o que importa. Às vezes não dá, é não. É aquele verde, né? Não dá certo, né? Às vezes só, Gabão. É, não, é. Finalzinho, sabe aquele finalzinho de rolê? Que é... Rebarba, que é... chamada rebarba. Rebote. A quarta-feira de cinzas terrível. De todo dia, né? Todo dia é uma quarta-feira de cinzas, né, cara? Todo dia é quarta-feira e todo dia é de cinzas, cara. Que loucura. É. Cara, eu tava pensando aqui enquanto eu estava falando, é que eu tô sentado na cadeira assim, tortaço, tá ligado? Não sei se vocês têm essa mania de um local preferido pra ficar sentado, tipo, sofá. Aí você tem sempre que sentar no sofá no lado direito, na ponta, ou então no meio. Cara, eu tenho um negócio desse com a posição do monitor. Tipo assim, puta, eu vou assistir uma parada, tem que estar certinho pra eu poder assistir a parada bonitinho do começo ao fim. Porque, tipo assim, eu não consigo, por exemplo, pausar filme, cara. Se eu dei play, eu tenho que assistir do começo ao fim sem pausar. Eu não posso pausar aquilo ali, porque ele não foi feito pra ser pausado, cara. Entendeu? Ele não foi feito pra assistir direto. Você pode pagar um filme inteiro. Aí que for, cara. Cara, o filme não foi feito pra ser pausado. Eu concordo e eu... Nesse momento eu queria falar que o Cid não tá aqui porque tá fazendo o curso do Pablo Vilaça, mas Pablo Vilaça ficou... Pablo Vilaça soltou um riso, sabe, com o canto da boca. Voltando pro assunto de abre aspas. Como sentar, fecha aspas. Eu tenho uma mania que é sentar. Sabe quando você cruza as pernas, mas você só cruza uma e coloca ela embaixo da sua coxa, sabe? Sim. Tá fazendo um quatro. Isso. E eu sempre faço isso em cima da minha perna esquerda. Então você já é diabético, já não tem muitos bons problemas, você ainda para a sua circulação na perna. Eu tenho coxa muito grossa, eu não consigo cruzar as pernas e ficar muito tempo com ela cruzada. Então, tipo assim, eu só cruzo Coxuda. Eu tenho um colchão, o filho pode admitir. É que assim, Nath, é o seguinte. Não, aí o que eu faço, eu coloco só o tornozelo em cima da coxa, saca? Só assim que eu consigo cruzar. Não, mas é tipo faz, isso que faz eu tô falando mais mesmo. Mas é isso, né? É isso mesmo que eu tô falando. Tipo não, assim, deixar o tornozelo ou uma parte da canela embaixo da sua outra coxa, sabe? Ah, tá, só passar em cima. É isso, tá certo. É o que você faz também, Nath. Ah, não, então eu faço igual. Eu tenho mania de ficar assim também. Quando eu tô sentada, por exemplo, antigamente, quando o corona não existia, que a gente ia pra barzinho, eu sento em mesa de barzinho só assim. Mas eu sempre faço com a mesma posição, sabe? Com a perna direita por cima da perna esquerda. Não, eu faço o contrário. A esquerda é a do coração, né? Então eu faço com a esquerda. Gente, eu sou péssima com esquerda e direita, eu não sei. Olha como a pessoa sabe que é direita e esquerda, mano. Ela... Esquerda é do coração. Eu literalmente não sei, gente. Eu literalmente não sei. Arthur, tem duas coisas sobre isso aí. Sobre essa parada de direita e esquerda, quando eu tava tirando a carteira, teve um moleque que, pra decorar o que era direita e esquerda, ele tatuou um E e um D na mão dele. Nossa. Ele tatuou de verdade. Tem um E e um D na mão. Nunca esquece. A minha namorada falou pra mim fazer isso, porque eu esqueço sempre, cara. Tem muita dificuldade E sobre sentar, eu não tenho, tipo assim, um local predileto nem nada, mas eu tenho uma mania, que eu já até comentei aqui, tipo, eu não consigo ficar, tipo, não suspenso. Então, se eu tô sentado na cadeira, eu tenho que colocar os pés num local mais alto, tipo, na mesa, sabe? Algum local, um banquinho que seja. Ou naquele descanso da própria cadeira. Eu até pego outra cadeira pra colocar a perna em cima. Eu não gosto de ficar, tipo assim, com o pé no chão direto. Eu sempre fico, tipo, com o pé suspenso, os pés, né, no caso, suspenso em alguma coisa. E sempre com a cadeira naquele limite entre cair e ela tá em pé ainda, sabe? Nossa, essa daí é aventura. Essa daí é a melhor parte. De sentar, eu não tenho mania, mas eu tenho preferência. Eu tenho preferência pra sentar onde tem um carregador, uma tomada. Pra mim colocar meu carregador pra ficar mexendo no meu celular. Eu não sei se é mania, mas é uma preferência. Você tem que sentar perto de uma tomada, é isso? Não, tipo assim, se tem uma tomada, eu dou preferência pra sentar perto da tomada. Mas eu acho que qualquer ser humano decente na era a dos... A Nath mais é aquela pessoa que na faculdade tá sentada sempre no mesmo lugar, que é do lado da tomada que tem na sala. Eu fiz faculdade de design, né? Então tinha tomada pra caralho na sala. É, não, é na sala de quem faz design, José, uma tomada por mesa, de verdade. Sim, então... Cara, quando eu tô muito concentrado, eu não consigo não apoiar meu queixo na minha mão, cara. Tipo assim... O pensador. Sim, o pensador. Não o pensador, porque o pensador, ele é o punho, né? Ele apoia o queixo no punho. É o punho, né? Não, às vezes eu não tô com a cabeça apoiada... Às vezes eu não tô com a cabeça apoiada na mão. Mas assim, eu tô com a mão na boca, assim, eu tô tipo assim... Quando eu tô muito concentrado, cara, eu não consigo não tá com a minha mão no meu rosto de alguma maneira, assim, cara, é bizarro. Eu me pego muitas vezes fazendo aquele Lzinho, sabe? Com indicação de isso, dedão. Isso, exatamente. Ah, sei, tô fazendo agora, isso é bom. Isso é bom. Tipo, quando eu não concordo com alguma coisa, assim, de cara, que eu acho um puta absurdo, olhar pra cima e passar a mão na cabeça, assim, tá ligado? Ah, Gabão, minha namorada, porra, me diz com... Ou às vezes, cara, fazer automassagem, pegar, tipo assim, eu sou destro, mas eu pego a mão esquerda e começo a apertar meu pescoço, assim, ó. Nossa, eu faço isso demais também. Eu fico apertando meu pescoço, mas prestando atenção no que você tá falando, mas assim, provavelmente é porque eu tô, sei lá, contrariado, tô meio puto. Cara, nessa mania aí tua de alguém falar alguma merda muito perto de mim, eu tenho a mania de coçar o pescoço. É, exatamente. Como se estivesse coçando a barba. É, sim. Aquela raspada. E olha pra cima, né? Tipo, e olha pra caralho. Cima. E olha pro teto. Dessa parada, cara, qualquer coisa audição. Que me desagrade, eu, mano, automaticamente, a única coisa que a máscara não me salva é nisso. Cara, eu reviro o olho de uma forma que a pessoa sente desprezo caindo, sabe? A parada, tipo assim... Não é uma parada simples. Eu viro devagarzinho pra pessoa aproveitar cada momento ali do meu desprezo. Aí eu olho pra pessoa e solto aquele arzinho com a boca, sabe? Aquele... tá bom. E, tipo, mano, eu faço isso pra qualquer pessoa. Inclusive pra minha namorada, coitada. Ela sempre um desaforo danado com ela. A outra mania que eu tenho... Quando eu tô em feira, eu gosto de socar balão de crianças que estão no meu caminho. Que? Caralho. É sério. Eu só que os pais me olham com cara de, tipo, mano, eu vou te matar. E eu fico rindo, assim. Desculpa, foi sem querer feira, né? Caraca, eu não entendi essa sua mania, Felipe. Você vê um balão... Eu gosto de ver a cara de choro da criança. Eu não entendi o conceito de feira com esse... Eu não consigo entender isso. Também tô nessa, Gabão. Também tô nessa. Onde crianças andam com balões, cara? De verdade, parece... Tá jogando Final Fantasy 12? Que porra é essa, cara? Vocês nunca foram em feira? Não, já fui, mas não existe crianças felizes com balão na feira. Como assim? Existe japonês vendendo pastel puto, entendeu? Um puta cheiro de... De cheiro de chinês, né, Gabão? Gasolina e óleo diesel... Mas, Felipe, é isso, caralho. Felipe, caralho. Eu descobri que, tipo assim, feiras existem, tipo, só Goiânia tem esse sistema de ter feira todos os dias e de todos os tipos. Não existe feira em Minas, Em São Paulo é totalmente diferente, principalmente porque quem vai geralmente em locais mais guiados pra feira ali perto da Liberdade, mais chinês, ou japonês no caso, tipo, tem mais costume de uma feira mais naquele estilo que é, querendo ou não, artesanato é e comida. Aqui em Goiânia, Gabão, tipo assim, as feiras funcionam de uma forma mais ampla, no sentido de assim, tipo assim, tem as alas mais divididas, tipo assim, não pode ter as bancas de comida perto das de roupa, né, porque senão você vai comprar a roupa toda engordurada e tudo mais, mas tipo assim, tem de tudo. A feira de roupa? É junto. Pensa, Arthur, numa rua. Pensa numa quadra, que forma um U. Então, numa ponta do U vai ter a parte da galera que vende comida, aí nessa parte maior do U vai ter o pessoal que vende roupa, e na outra ponta do U vai ter uma parte que vende alguma outra coisa aleatória, sabe? Algumas cadeiras feitas de madeira, algumas coisas assim. Então vou tem te que falar. Tudo, feira, quando você fala feira pra mim, isso que você tá falando pra mim é feirinha. É diferente. É isso. Quando você fala feira pra mim, feira pra mim é das 6 da manhã às 10 da manhã, os caras só vendem fruta e comida, cara. Aqui tem isso. Pastel, garapa e o caralho. Faz as duas coisas. Tipo, caraca, tá rápido essa aqui feira aí. Aqui tem feiras, aqui vende garapa, tudo, velho. Então, aí, quando tem de tudo, quando tem de tudo, é feirinha. Quando você tá falando tudo, vai, tipo assim, só pra você ver, quando tem de tudo aqui, é feira e feirinha. Mesmo aqui não tem essa diferença. Não, é tudo feira. É isso que eu tô explicar. E aqui, se brincar, dependendo da feira, como já só foi super citado aqui, aqui tem a feira da marreta. Caralho, o cara virou advogado do nada. Que é uma feira específica de materiais roubados. Então, que beleza! É. Então, tipo assim, tem até feira disso, entendeu? E, tipo assim, entendi. Nessa feira da marreta você encontra de carro roubado a, tipo, a celular, arma... Goiânia já é centro-oeste? Goiânia já é centro-oeste? É, centro-oeste. Então, aqui, é centro-oeste, aqui no centro-sul, né? Que é São Paulo, Rio de Janeiro, assim, a gente tem uma diferença. Não é não, Arthur? É feira e feirinha, tem. Cara. É, tem uma... Feira, feirinha e bazar. E bazar, é. Bazar, mas aí bazar é uma outra então, parada. Então eu posso concluir, porque eu já ouvi isso até da Ana, então eu acho que do centro-oeste pra cima, a feira e feirinha não tem tanta diferença, porque na Ana é a mesma coisa, já conversei com ela sobre isso. Ah, pode e ser. E nossos ouvintes de Manaus já falaram alguma coisa parecida também, que lá não tem muito essa diferenciação. Tipo, como aqui tem, não tem todo dia, mas assim, vamos supor, tem 25 bairros perto do bairro que você mora. Praticamente 2, 3 desse bairro, desses 25 vão ter feiras na segunda. Aí depois 2, 3 desses vão ter feira na terça. Então sempre tem muita feira. Todos os dias em Goiânia. Eu vou te falar assim, ó. Todos os dias em Goiânia tem feira. Feirinha normalmente é fixa em um lugar. A feira, ela é tipo igual caminhão de lixo, assim, ela é segunda, quarta e sexta. Entendi. Aí vai ter uma por quê? Porque a feira, ela fecha a rua. A feirinha não. Sim, uh-huh. A feirinha, ela ocupa um espaço público que é tipo praça, um lugar que você não precisa atrapalhar o trânsito. Aqui, só pra você ver, tanto que aqui é diferente, Gabão, que aqui tem os dois casos. Por exemplo, aqui tem perto aqui de casa, ela acontece numa pracinha, então ela não fecha a rua. Mas ao mesmo tempo, ela em outras épocas que não tinha essa pracinha, ela fechava a rua. E tem feiras aqui, por exemplo, que é a mais famosa, assim, aqui no estado, praticamente, uma das mais, a Feira da Lua. Ela é no principal ponto de Goiânia, assim, movimentadíssimo. Ela fecha várias vias de acesso. Várias e ao mesmo tempo que ela é na rua, ela também é na praça. Então, tipo assim, ela é um incômodo, desgraçado, assim. E tipo, ó, só, igual eu tava falando dessa formação de U, ela tem essa formação. Ela faz um O, na verdade, né? Dois U. É, dois U. Porque, tipo assim, nas quatro pontas que tem tudo é comida e nos meios assim do U, né, nas paralelas maiores, é tipo roupa de bebê, enxoval de tudo, sabe? Cadeira, quadro pintado por artista, venda de animal. Você monta cachorro, sua casa e renova o seu guarda-roupa. É tipo, aqui em Ribeirão tinha umas paradas assim que acontecia, tipo assim, a cada trimestre. Mas assim, que não tinha um nome específico pra isso, assim. Mas que a gente chamava de feirinha. É muito louco, né? Porque feira não é pra isso, né, cara? Feira é pra vender pastel e fruta e verdura. Final de semana aqui em Goiânia, aqui tipo, tem a Feira da Lua, que é sábado à noite. Tem a Feira das Nuvens, que é domingo de manhã, que é mais artigos pra bebê, enxoval e essas coisas. E aí, de tarde, tem a Feira do Sol, no domingo. Que, tipo, vende as mesmas coisas, mas é mais focado em venda de animais. Qual essa fixação de vocês aí por feiras envolvendo o sistema solar? Qual foi? Eles são esquisitos pra caralho, Arthur. Esse povo do centro-oeste. E sem falar da Feira Hippie, que a Feira Hippie ela acontece sexta-noite, sábado e domingo. E é na frente da rodoviária. É que é a maior feira da América Latina, sim. Que é a Feira Hippie. Que, tipo assim, começa quinta-noite e vai até domingo vendendo de tudo. Roupa, o que você quiser, você encontra lá, mano. E é na frente da rodoviária. Então, da rodoviária. Velho. Não, mas é porque o Goiânia é o maior polo têxtil do Brasil. Não, mas aí Feira Hippie é um grande clássico ser na frente da rodoviária, tem que ser um grande clássico. Caralho. É porque aqui no Rio é muito comum você falar assim, comprei aquela camisa na feirinha, entendeu? Aqui no Rio é bem comum. E aqui também. Isso, porque aqui, é feirinha, aqui, cara. Também. Mas é porque Goiânia é comum, não tem distinção. Porque... Goiânia não tem distinção. Por isso que eu tô falando. Você pode voltar com a camisa de time falsificada e uma cadeira do Corinthians que, tipo assim, você pode falar, comprei as duas coisas na mesma feira, sabe? E você pode comprar um carro na feira também. Louco. Entende? Então, e o pior que na Feira Hippie ainda você compra na mão de agiota passagem falsificada de ônibus pra viajar pra outros estados. Então, literalmente, mano... Você encontra de tanto que você consiga viajar para outro estado. Acaba, Aqui em Sorocaba você não tem a denominação feirinha, sabe? Tipo assim, você tem as feiras, mas tipo assim, você compra vegetal, comida, fruta, legume, essas coisas. Algumas barraquinhas que vendem roupa e bijuterias, mas só que são bem poucas. Mas só que você tem um local que é parecido com essa feira aí, grande feirinha do Centro-Oeste, que é o que a gente chama carinhosamente de Feira da Barganha. Que beleza. Aqui, que é onde você encontra de tudo, sabe? Muitos dos produtos, é claro, extraviados. Claro. Nossa. Claro. Feira da Barganha. Se não, cara, for, se não for extraviado, aqui, eu nem compro. E é tipo assim, cara, se você tá comprando um eletrônico, você torce pra que você abra quando chegar em casa e esteja todos os componentes lá dentro. José, a gente que, as pessoas que são gamers, tal, quem nunca comprou jogos de PS2 nesse tipo de feirinha, feira, sei lá, qual seja a denominação. O famoso 3x10, mano. Né? Exatamente. Exatamente, e chegava e nenhum funcionava. E aí, em vez de não comprar, quando voltava na feirinha, comprava de novo? Não. Tinha um esquema que não é muito esquema, tipo assim, eu ia mais cedo comprar, já testava, e se não prestava, eu chegava nele e falava, lá, não prestou, eu quero pegar outro do mesmo, ou qualquer outro que você tenha disponível. Então, tipo, quando não dava certo, e tipo assim, não era toda vez que não dava certo, né? A galera aumenta muito disso. E geralmente dava certo, sim, porque, mano, assim, eu tenho que ser sincero, todo mundo aqui, uma coisa que minha família sempre teve mania, apesar de ter dinheiro, é comprar filme falsificado. Cara, eu não sei quantos filmes falsificados, minha mãe era louca, é louca por causa dessas paradas. Ela chega numa feira dessas, encontra uma banca dessa, mano, ela compra, tipo assim, quadrologia do Shrek. Sempre o combo de uma sequência de filmes, sabe? Então, é normal, é uma mania do brasileiro comprar coisa falsificada. Mas também é a mania do brasileiro barganhar. Por isso que eu fiquei aqui na cabeça com essa feira do José, que é Feira da Barganha. Mó nome de coisa de mercado negro, sabe? Sim. Puta que pariu, me vê esse rim aí, quanto é... 30 mil, não, vamos ver aqui, 25 e tal. Assim, o pessoal vende, é aquele espírito que o Felipe falou, sabe? O pessoal vende de tudo. Se você quiser comprar um papagaio, tipo assim, lá tem, sabe? Quer papagaio, comprar... você tá falando um animal ou você tá falando da pipa? Não, porque tem isso também. Diferenças regionais aí. É, aqui a gente não chama pipa de papagaio. Aqui em Goiânia ninguém fala pipa, pra começar. Se você fala pipa, o pessoal te chama de viado aqui. Sem sacanagem. É, aqui o pessoal fala raia. Ah, é verdade. Raia. Não, aqui em Goiânia não existe pipa. Aqui não existe, é raia. Raia é uma denominação de pipa diferente, sabe? Aquelas pipas de... que são, tipo assim, só tem 4 pontos. É, sim. Flechinha. Sim, aquele quadradão, né? Isso. Essa é a famosa flechinha. Ô, Felipe, você soltou muita pipa na sua vida? Eu não, e aí é minha grande frustração, tipo assim, eu sou um bom artesão, eu sou bom com as mãos, tipo assim, fazer essas coisas manuais, eu sou muito bom. Então eu fazia muita raia, muita, que, mano, eu ganhei muito dinheiro com essa parada. E tipo assim, muito mesmo, ao ponto de quase pagar praticamente um aniversário de 8 anos praticamente sozinho com essa merda. É sério, porque minha rua toda, todo mundo gostava de igual eu já contei no Fuleiros, tipo assim, minha rua, sem sacanagem, tinha 27 crianças. E tipo assim, um mistão, muito menino, muita menina e tudo praticamente da mesma idade. Praticamente minha sala de aula era a sala, minha turma, era minha rua. Devia ser um inferno essa porra. Não, era, mano, sábado e domingo, nenhum vizinho dormia. Se queria descanso, mudasse de rua. Porque aquela nossa rua era uma gritaria. Mano, chegava sexta à tarde, sábado à tarde, domingo, o dia inteiro, mano. Era uns capeta inacreditável. E aí, tipo assim, eu nunca fui bom pra soltar. E aí meu pai me ensinou a fazer, porque ele sabia fazer. E aí, como eu não sabia soltar direito, eu era muito mole. Tipo assim, direto os caras... Era aquela parada assim, tava lá soltando de boa no lote baldio. Aí chegava com esse cara grandão, né? Começava a falar, deixa eu soltar um pouquinho aí. E tomava raia de mim, eu não podia fazer nada. Eu ia apanhar. E aí, caraca, tipo, eu meio que fui ficando meio traumatizado em, tipo, ir soltar raia no meio do lote balde lá com os meninos. Você sabe que pipa aqui, né, onde eu moro, é um lugar que, assim, eu tinha tudo pra ser da cultura da pipa, cara. Eu não sou porque não venta na porra da minha cidade, cara. Ribeirão Preto é uma cidade que não venta, cara. É deserto. Ah, não, é um desertão. Aqui não venta muito. Não venta, aqui não venta muito. Mas, assim, dá pra soltar raia de boa, porque tanto que Goiás, de longe, é o estado que mais morre motoqueiro com a cabeça, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui na praia, puta, ventava tanto, cara, eu falei assim, porra, aqui eu consigo empinar até geladeira, se eu quiser, cara. É? Foda, cara. Continuando, então, tipo, como eu não tinha muitas habilidades e tudo mais, aí, tipo, meu pai me ensinou e eu comecei a fazer, eu vendia, tipo, flechinha por R$5, a peão, que é aquela grande dona, né? Capucheta, a famosa capucheta, você fazia? É, aí é capucheta. Capucheta, então, capucheta, assim, com jornal, né, cara? Folhinha de papel. E aí, com o tempo, de fui, caderno, tipo, meio profissional, fui ainda profissionalizando. Tipo assim, comprava várias sedas e fazia desenhos bem elaborados, sabe? Colava, tipo, queria fazer um passarinho de origami, fazia ele todo bonitinho lá. Então, eu comecei a melhorar bastante esse aspecto. E, tipo assim, eu sei fazer isso, mas não sei encapar um caderno, só pra você ter ideia. Já, eu sou diferente. Eu sou da turma dos artesãos que encapa caderno, que faz agenda personalizada. Eu sou daquelas que gosta de fazer bullet journal. Então, tipo assim, eu sou mais dessa área. Ah, acho que gosto, é por isso que eu gosto tanto de papelaria. Eu tenho tanta coisa assim que eu gosto. Sim. Você é aquela pessoa que sabe cortar direitinho, tá ligado? Aquela, sei retinho, lá, né? Uma... Sim. Caraca. Cara, Arthur, é uma coisa que eu tenho inveja. Cara, eu tenho inveja de qualquer pessoa que coloca uma régua e corta o papel. Porque se eu faço foda. Isso, eu corto... Mano, se eu faço isso, eu corto o papel no meio, mas eu não corto ele direito, cara. Não sei, cara, não sei. E pode ser uma régua... Eu tenho aqui na minha mesa uma régua de ferro, pesadona, sabe? Mano, pode ser com essa régua que nem move o papel debaixo dela. Eu vou cortar errado. Tipo assim, Nath, o que você quer ganhar de Natal? Ah, um estilete. É difícil pra caralho, mas não existe. Marcador estilete. De texto. Consegue, Nath? Púrpura. De boa? Não, mas, cara, estilete. Cara, tem um negócio. Quem trabalhou que em gráfica? Bom. Não, mas você trabalhou em gráfica, Nath. Aí, tipo, quando você trabalhava em gráfica, você ia pra produção de vez em quando cortar um adesivo ou outro? Com certeza. Eu já brinquei. Eu também, já brinquei naquelas máquinas de corte, cara. É maravilhoso. Sim. Então, gente, Arthur, que eu acho que pra quem trabalhou em gráfica diretamente, obrigatoriamente você aprendeu a mexer com estilete na força, nem que seja do ódio. Porque eu já tinha. Cara, sem sacanagem, eu devo ter pavimentado a rodovia Norte-Sul de tanto adesivo que eu recortei na gráfica. Felipe, é muito exagerado, né? Puta que pariu. Eu literalmente trabalhei com embalagem. Então, tipo assim, cortar no estilete é uma coisa que eu realmente sei era fazer. Normal. Sim, não, mas Arthur, não é exagero. Juro por Deus. Eu chegava, tipo assim, sexta-feira a gente fazia todos os trabalhos, até pegava o extra, né? O meu horário era às 6, eu saía às 9. E geralmente era tudo adesivo. E era adesivo daqueles inúteis, que o cara, em vez de fazer um cardápio novo, ele manda fazer um adesivo pra colocar em cima do preço antigo. Então, tipo assim, mandava fazer vários e vários aquela desses. Aquela bolota, né, de preço. É, ficava feio, mas... Aí não é culpa minha, é problema do... Então, tipo assim, quando chegava na segunda-feira, o dono já tinha imprimido isso tudo durante o final de semana, e segunda-feira, praticamente, a parte da manhã até depois do almoço, umas 3 horas da tarde, era só eu recortando adesivo. Nossa, tipo assim, inferno. Dividindo o que era de tal cliente, o que era de tal, porque, tipo assim, pra você aproveitar o espaço do metro quadrado, de montar a grade, então você coloca um tanto de um cliente, um tanto do outro. Então você tinha que recortar isso bonitinho e de uma forma apresentável pra poder embalar e entregar pro cliente. Então, sem sacanagem, Arthur, teve um dia que tinha mais de 100 metros quadrados de adesivo pra recortar, Arthur. Em um dia. Então, sim, pô, a rodovia Norte-Sul, cara. Cara, eu não trabalhei em gráfica, mas eu trabalhei numa escola de informática. E vocês vão entender o que eu tô falando quando eu descrever o tipo de serviço. Porque, tipo assim, a gente dava aula de informática basicamente só pra duas tipos de pessoas, que são idosos e crianças. E daí, tipo assim, direto, uma coisa que a gente sempre tinha que ficar fazendo era lembrancinha para alunos que terminavam o curso, sabe? Então, ai, eu adorava fazer lembrancinha. A gente comprava toneladas de EVA. E ficava inventando coisas. Cara, pra fazer, e EVA sabe? É foda pra caralho, é pra cortar. Que cega qualquer tesoura e estilete. Você troca a mano, lâmina pode toda hora. A katana. A katana perde o fio. Mas EVA o quê? EVA? Aquele EVA isopor, um... Aquele fofinho tatame, sabe o tatame? Tatame, alguns de criança, geralmente são feitos de EVA. É um plástico fofinho. Não é. Papel fofinho. Não sei se é plástico. Não, é plástico porque é derivado do petróleo. Realmente é um plástico. Mas só que eu não sei te explicar, Arthur. É como se fosse uma almofadinha mesmo. Só que ela é feita de um material um pouquinho mais resistente. Só que ele é fofo por dentro. A gente usava pra dormir quando o professor não tava na unidade. Aí você tinha que cortar aquela porra? É, recortar pra fazer as lembrancinhas. Mano, de verdade, Arthur, você pode ter uma katana. A katana no segundo corte, ela perde o fio. Na moral, mano, é porque ele é grosso. Ele é grosso demais. Então, tipo assim, e geralmente tesoura tem nenhuma abre tanto a boca. Geralmente tem meio centímetro, né? Aquela porra ali, você tem que enfiar mesmo pra cortar. Sim, não, e ele sempre, e como diria minha avó, ele geralmente engastalha no meio da tesoura ali, a tesoura não vai pra lugar nenhum. Mas o José falou de lembrancinha. E, tipo assim, na minha família a gente adora fazer lembrancinhas pra festa de criança. E eu sou a pessoa que sempre... Nossa, é verdade. A Cristiane, a mãe do Ian, assim, de verdade. Ela simplesmente fala assim pra mim. Ou, tem madeirinha aí na sua casa, tem isso e isso aqui. Daí eu levo pra ela. Ela sempre faz os aniversários do Lucas. Abraço, né? Dona Cristiane. E aí... É, não, um abraço mesmo, mano. E ela é genial, porque, tipo assim, ela pega um isopor e pinta, coloca umas madeiras. Então, tipo, por exemplo, o aniversário do Luquinhas, se tivesse esse ano, ia ser dos Vingadores. E ela já tinha feito com isopor e as paradas de uma forma muito manual. É, tipo, como se fosse o escudo do Capitão América rachando a parede. E tava perfeito, sabe? Então, tipo assim, isso, a família da Nath tem muito talento. Tem muito talento pra fazer essas paradas, mano, de verdade. A gente gosta mesmo. Cara, mania, assim, tipo assim, roubar vasinho de festa. Tenho mania não, de roubar... Não, mas mania, Gabão. Isso daí é oportunidade. Ah, entendi. Tá ali. Boa. Obrigação, tá ali, tá né? Isso é obrigação. É, praticamente. Sabe uma mania que eu tenho, assim, foda? É de... Eu quero sempre me atrasar no fundo do meu coração, tá ligado? Porque, assim, a máxima da vida é o seguinte. Quanto mais adiantado você está, mais atrasado você ficará. E eu... Arthur, como respeito bem as leis da física e pá, de caralho, eu falo assim, mano, eu vou me adiantar pra caralho aqui e tal, tô uma hora adiantado, aí eu vou beber água, eu volto dessa bebida e eu estou já 10 minutos atrasado, eu fico, caralho, que porra é isso que tá acontecendo aqui, eu entro no loop temporal assim, eu me perco nas dimensões loucas. Eu não consigo me atrasar, cara, pra nada. É muito, é bizarro. Assim, sério, cara, mano? Não é bizarro. Não, bem sincero. Tô no time do Gabão. Eu sou muito ansioso, a Nath, cara. A Nath, cara. Qualquer coisa que você marcar com a Nath, ela vai chegar uma hora depois. Mentira! Assim, e ela? Nath. Não, aquele dia foi específico. Aquele dia foi específico por causa do trabalho. Mas eu, se eu não estiver trabalhando, cara, eu gosto de ser pontual. No dia que a gente marcou, não. No dia, você tá falando do cinema, né? No dia que a gente marcou de ir na pastelaria, eu, o Teteuzinho e o Ian ficou te esperando um puta tempo na porta lá. Mas eu tava trabalhando, velho! Claro que tava, claro, mas já tinha acabado o expediente da Nath. O que a Nath tava fazendo, hein? No programa de hoje, desconfio. Cachorrada. Caso de família. Cara, no programa de hoje apresentamos. Mas olha, olha a situação. Eu estava há 2 dias de mudar de Goiânia. E os caras me marcam de comer pastel. Eu tava atolada de coisa pra fazer, tava trampando, não tive dispensa. Não, na verdade, a gente pensou, ninguém vai ver a Nath mais por um tempo. Enquanto ela não voltar pra Goiânia nas férias ou qualquer festividade assim. Então, vamos pra um local perto do trabalho dela, que seja o mais próximo possível, pra que a gente coma alguma coisa e pelo menos dê uma despedida pra ela e tudo mais. A gente pensou numa despedida legal pra amiguinha. O que, que a amiguinha faz? Pau no seu cu, espera aí uma hora na porta do supermercado passando frio. Caralho, mas não foi por caralho, querer, que filha da puta. Eu fiquei triste agora. Eu realmente não gosto de chegar atrasada nos lugares. Eu gosto, eu geralmente sou a pessoa que chega adiantada. E aí, tipo assim, isso aconteceu logo com o Felipe, velho. É, o Filipinho tem uma cara de que se atrasa ele é chato pra caralho, né? Nunca não, trazer... Não, eu não jogo na cara, não. Eu não jogo na hora. Na hora eu só reviro o olho pra pessoa. Mas minha namorada, ela tem a mania, tipo assim, ela gosta de esperar até o último... Ela gosta de esperar pra atrasar. Tipo, ela tá com tempo, ela pode sair de casa no tempo. Só que aí ela para, senta na cama, mexe no celular e fica... Mano, se eu sair daqui 10 minutos, eu acho que dá tempo ainda. Aí passa esses 10 minutos e ela fala, mano, mais 5, acho que mais 5 dá pra esperar. E na hora que vê, tipo, ela chega tipo 30 horas atrasada depois do compromisso. Às vezes nem vai. 30 horas, caralho. O Felipe é muito exagerado. É muito, muito. Não dá, não, mano. Não. Cara, é que você não conhece mania a pessoa. Mania de exagero. Eu faço uma coisa parecida. Tanto que eu quero falar aqui, que se alguma vez eu já cheguei adiantado em algum lugar... Foi um acidente. Foi acidente, né? Cara, ó, eu vou falar pra vocês uma parada. Toda vez que eu marquei encontros, por exemplo, assim, de aplicativo, eu fiz questão de chegar primeiro, tipo assim, chegar jantado ao ponto de estar primeiro. Porque eu acho muito, na minha cabeça, é muito eu chegar no rolê e a pessoa já tá lá, porque assim, eu não conheço a pessoa. A gente nunca se viu pessoalmente, sim, tá ligado? Não, concordo, concordo. E ainda você vai fazer, tipo assim, porra, a televisão. Você faz o filtro, né? Ah, então. Sim. É sacanagem não... daí também, porque, por exemplo, sei lá, primeiro date, você nem conhece a pessoa, daí tipo assim, porra, vou logo atrasar. No primeiro mês você já... É. Então, é que eu não quero aparecer como se eu fosse um personagem do De Férias com o Ex, tá ligado? Eu não quero aparecer como um personagem. Porra, chegou e a menina tipo assim, lá, é escroto. Eu sempre penso nessa parada do atraso, que é uma coisa bem comum de se falar, mas assim, é que eu tô desrespeitando realmente a rotina da outra pessoa. Eu, tipo assim, e a pessoa desrespeitando a minha quando ela atrasa, porque, tipo, eu literalmente tirei um tempo pra passar com você, por exemplo. Eu, Marcão, eu e o Gabão marcamos de beber uma coca e a cerveja dele e a gente vai ficar de boa. Exatamente. Marcamos às 7 horas. Mano, ele pode chegar às 7h05, 7h15. Isso, na minha opinião, de verdade, nem é atraso. Tipo, às vezes acontece bastante aqui em Goiânia, porque, tipo assim, a cidade que foi projetada pra 500 mil pessoas já tem 2 milhões e meio. Então, tipo assim, chega a certos horários aqui que você não consegue. Mano, um quilômetro você faz em meia hora. Aconteceu, sério. Aconteceu isso comigo com o Giovanni, Filipinho. Ah, então, o Giovanni me ligou. Falou assim: ó, vamos se trombar? Pô, o Gel, cara, Giovanni. Vocês estão ligados? Quem é do Fuleiros? Não sei se o Arthur tá par, mas a galera do Fuleiros sabe quem que é o Giovanni. O Giovanni é um cara, ele é explicando pro Arthur, ele é de um podcast que chama Fala Gamercast. E o Giovanni é um cara gente muito certinho, boníssima. Cara, gente fina pra caralho. É, surgiu a oportunidade do cara vir aqui pra minha cidade e tal, ele mandou uma mensagem, falou assim, mano, vamos se encontrar? Falei, porra, óbvio, né? Porque o Giovanni é um cara muito massa. Não, você sabe o que foi mais engraçado dessa história? É que ele me pediu permissão, eu posso falar com o Gabão que eu tô passando pela cidade dele. Olha isso, que absurdo. E aí eu falei, Giovanni, não é comigo que você tem que falar, eu não sou dono do Gabão, eu sou patrão do Gabão. Ah, cara, porra. O Felipe me tem algemado, né, numa negócio de cavalo, porão. Assim, tá bom, vai, libera, né? E aí, cara, eu tipo assim, a gente combinou na hora do almoço de almoçar, assim, num restaurante ali perto do hotel dele. E, cara, a gente combinou umas 3 horas, assim, da tarde. Eu cheguei 3h10. E, assim, já preocupado, já pensando que o Giovanni, falei assim, ah, o Giovanni vai chegar. Cara, o Giovanni já tava em pezinho, assim, fora do restaurante. Tipo, o cara nem... Isso que me incomoda, porque, assim, eu não sei... Como é que a pessoa vai tratar a parada? Te olhar, né? Não, porque ele podia já ter, porra, entrado no restaurante, pegado uma mesa e tal, e a gente se encontra lá dentro. Não, o cara esperou fora do restaurante. Puta só. Ribeirão Preto é igual Goiânia. Faz tipo quente, 48 graus na sombra, tá ligado? E o cara lá no sol, pô, um abraço pro Gel aí, grande. Um abraço. Grande saudade, pessoa, inclusive. Cara. Saudade, grande beijo. Pessoa. Beijo, grande mano. Pessoa que tinha tipo, oportunidade estamos de conhecer lá, pessoalmente, cara. Eu já falei pra ele várias vezes, se ele vir em Goiânia. Qualquer quarto que ele escolher aqui é dele, mano. E pode ficar aqui então, o que quiser. E eu tenho esse medo, tipo, justamente disso. Da pessoa tá esperando, sabe? E aí eu vou me sentir muito puto, porque eu vou tá desrespeitando pra caralho a vida da pessoa. Tipo, a pessoa tirou o tempo dela, conseguiu chegar a tempo. E eu que, geralmente, sou eu que marco. Porque, tipo assim, se a outra pessoa marcar, muito provavelmente eu vou furar. Não vou deixar a pessoa chegar lá no rolê. Não vou deixar a pessoa chegar lá no rolê pra eu furar, não. Eu furo dias antes. Eu tenho essa... Nunca furei nada no dia. Chegar assim, pô, hoje não dá. Não, tipo, geralmente os 2 dias antes é o meu prazo limite moral que eu dou pra eu desmarcar alguma coisa. E aí, tipo, a pessoa teve esse capricho todo, chegou antes e tem esse exemplo aí do Gabão e ficou em pé me esperando. Cara, eu me sinto muito mal. Cara, uma vez, cara, mas ô Felipinho, escuta essa história. Uma vez eu marquei com uma menina da faculdade. Olha só. Eu vou contar essa história porque, mano, primeiro que foi uma história que me frustra pra caralho. E segundo porque, tipo, nunca mais vi ela depois desse dia. Um dia, cara, ela me mandou uma mensagem no Facebook, que já é estranho, né? Eu já acho o Facebook um bagulho estranho pra conversar, mas tudo bem. É quase um Reddit. Errado. Hã? É, tipo um Reddit, nossa, né, cara? Nossa, pode tipo crer, isso. Mano. Pra mim, o Facebook é um novo Reddit. É tipo isso mesmo. E, mano, a gente começou a trocar uma ideia, assim. Ela queria saber num negócio de trabalho e tal. E você me conhece, né, Filipinho? Aí, porra, no auge da faculdade, jogando baixo e tal. Falei, ah, que não sei o que, vamos beber um chopp. Ah, vamos. Vamos onde? Esse Gabriel. Cara, vamos no Vila Dionísio. A ideia foi minha. Aí, é bom deixar isso claro também, né? Ah, e o Vila Dionísio é um pub aqui de Ribeirão que você tem que pagar pra entrar, cara. Então, assim, você paga, sei lá, naquela época você pagava, sei lá, R$25 só pra respirar. Eita. Tá ligado? É, você pagava pra entrar no rolê. Mas, ó, cara, é quase tudo em Ribeirão Preto, é assim. Quase todo local você paga pra simplesmente estar lá, respirar. não vinha nem aquele brindezinho, tipo, R$20, não, mas aí a gente... Não, não, não é consumação. Você paga R$35, você tem direito a só assistir a banda, cara. Se você quiser beber qualquer coisa, é foda. É a parte. Mas, cara, eu já meti essa porque, pô, é um bar da hora, sabia que a mina... É um bar que, tocava rock and roll e suas vertentes. Um lugar maneiro, lugar, né? Lugar maneiríssimo. O local do Rock 2. Falei, cara, eu vou chamar a mina lá, vai ser top, né, cara? E demorou. E aí, 20 minutos antes de eu sair de casa, eu mandei mensagem pra ela. Falei assim, tá tudo certo, né? A gente vai colar lá, tal, já tô quase saindo de casa. Falei assim, não, tá tudo certo. Chegando lá, te mando uma mensagem. Pô, safe, né, cara? Saí de casa, fui, cheguei no lugar, entrei num rolê. Que não foi um vacilo, porque é um rolê que eu sempre curti ir, né? Na época dava pra bancar, assim, tipo assim, o show era maneiro. Então, mesmo que eu não consumisse nada, o show já era, só, já compensava. Só o ar de R$35. É, já era da hora. Eu tenho medo de fazer uma pergunta e dar spoiler do final da história. Não, porque já tá. Mas ela ficou esperando do lado de fora? Não, cara, ela nunca apareceu. Ela nem foi. Nossa. Ah, não, então melhor. Ela nem foi. Então, melhor. Porque ela nunca apareceu. Tipo assim, eu cheguei lá, deu 8 horas da noite, assim. Não, tipo, isso assim, me frustraria. Não, eu falei assim, cheguei. Ela visualizou, não respondeu. Demorou. Nossa. Aí eu pedi um chopp e tal, e aí eu encontrei... É que assim, é bom, é que assim, encontrei gente conhecida no rolê e tal. Fui conversando, aí abri o WhatsApp e falei assim, ó... Passou, sei lá, 20 minutos, 40 minutos, falei assim... E aí, meu, aconteceu alguma coisa? O que rolou? E nada. Na terceira vez que eu cobrei, mano, me bloqueou. Aí eu falei assim, ah, nossa, mano. Não, mas sem motivo nenhum, tá ligado? Tipo assim... Agora eu peguei sua dor e deu vontade de chorar, Gabão. Não, Eu ia encontrar com ela na faculdade novamente em algum momento, dormir. Não, Gabão? Gabão, em sua homenagem, antes de dormir, inclusive, editor, coloca aí um trecho de Black do Pearl Jam. Vou ouvir não. De mim agora. Caralho. Toca Don't Stop Believing do Journey, que eu acho que é mais triste. Nossa senhora, hein, Gabão? Cara, mas o pior é que você ia encontrar com ela na faculdade, não? Em algum momento? Pois é, então. E aconteceu que ela achou que, tipo, o não, bloco cara, ela ia desaparecer. Mano, ela desapareceu, velho, do mapa. Ela nunca mais via em lugar nenhum. Mas você soube dela depois? Passou uns 15 dias, eu vi umas fotos dela em uns lugares aleatórios, assim. Deu de graças então a Deus, ela porque... Tinha... Não, ela tava tipo assim, ah, cara, melhor não, porque vai dar merda isso daqui, sacou? Sim. Ela tava muito afim de não... Mas eu não sei, eu não entendi por que ela alimentou uma parada que ela não tava... Não, é o grande cara, problema. Cara, é só falar não, né? Velho. Você acha mas que vai Gabão, acabar com a minha vida falar não, cara? Que isso? Mas, Gabão, isso daí é a mania que as pessoas têm de ser pau no cu. Então, cara, precisa disso, cara? Uma coisa que eu falo, não precisa, Gabão, mas eu acho que sempre tem aquele ar do poder do game, sabe? De você tá dominando o game. Mas porque quem tá precisando Não, é escroto, não tô falando que é certo, mas se há um prazer nisso, você sabe... Você sabe que tem. Eu acho que nesse caso não foi pelo game, eu acho que nesse caso foi pela covardia. José, você tá entendendo? O game, ele não se trata de, tipo, você tá fazendo algo por um bem seu, de qualquer pessoa. É por simplesmente ser ruim mesmo. Assim, mas se ela fosse ruim, ela não teria bloqueado o Gabão. Ela teria ainda continuado no jogo, sabe? Não, mas só dela ter alimentado e o cara ter corrido atrás. Não, então, ela bloqueou assim, depois que o Gabão correu atrás. Ah, não, minha mãe passou mal aqui, mas... Não, mas só José, dela não José, ter falado não tá nada pro Gabão José. Sobre não ir... já torna uma pessoa ruim. Já é o game. Ela parou de responder a partir do momento que eu comecei a falar com ela já dentro do bar, tipo, enquanto eu tava em casa. Tipo, eu mandei mensagem pra ela, ó, ela tá tudo certo, né? A partir daí ela já não teve coragem, sabe? A partir daí ela já pensou, tipo assim, ah, o que que eu vou falar pra esse cara? O que que eu vou falar? Ah, que eu não queria ir? Então, José, Pô, mas me fala isso, cara. Me fala que você não quer ir, tá tudo bem, você não quer ir, cara. Então, José, é justamente sobre isso que eu tô falando. Tipo, o game, ele não se trata, principalmente o game de poder que a gente sempre cita aqui no Fuleiros, ele não se trata de você ganhar nada. Tipo, às vezes é a troco de nada. A pessoa fala assim e tal, a outra pessoa vai correr e, tipo assim, é literalmente aquela parada do tipo, não tenho nada melhor pra fazer, eu vou dizer sim, entende? E é, diz sim, aí passa 5 segundos, fala foda-se e foda-se a outra pessoa, entendeu? Tipo, é só uma falta de consideração grande, é a maior da maior vertente do game. Não, mas nesse caso, eu não considero que faça parte da instituição o game, porque ela não ganhou nada com isso, sabe? Não precisa ganhar, José. O game, aí é que tá. Não precisa ganhar, é isso que eu tô falando. O game nunca se tratou de ganhar, aí é que tá. É, o game se trata sobre poder. É, a parada é só ter um interessado e a pessoa que vai ser escrota. É só isso. Tipo assim, a pessoa que vai ser escrota, ela não tem nada a ganhar. É aquela máxima de manter alguém de step. É isso, velho. Não, mas o step ainda tem um interesse. Sim, mas o que eu tô falando... O que eu tô falando é que, muitas vezes, essa pessoa interessada, ela vai continuar nesse jogo o máximo possível, sabe? Vai adorar. Mas depende muito de pessoa pra pessoa. Pra poder, a qualquer momento, usar aquela pessoa, sabe? Não, sim, não. Mas aí ela iria, José. Não ia, entendeu? Isso que eu tô falando. O game dessa menina foi o game máximo. Porque, tipo assim, ela simplesmente fez pelo bel prazer de ver um otário correndo atrás dela. Mas eu não corri atrás dela. Esse que eu lancei. Não, mas na cabeça dela, Gabão, você já tava no lugar que você tinha. Na cabeça dela, você já fez gol. Porque, tipo assim, só dela ter te falado sim e você ter marcado o local e tudo mais. E você ter ido? Já valeu. Pois é. Não, por mais que ela nem saiba que você tenha ido. Eu acho que é mais simples. Eu acho que ela simplesmente tava com medo, ou tipo assim, tava, agora que eu já falei sim, como que eu vou falar pra ele que, não tô com vontade, sei lá, todo mundo. José, passando pano pra esse povo, pô. José tá passando pano. Passa pano. Mas eu tô interessado aqui. José tá passando pano, tá tentando encontrar a justificativa da bunda com uma pessoa que só foi cruel. Tô passando pano porque é algo completamente que eu faria, sabe? Tipo assim... que filha da puta, nossa, sabia, então, mano. Qual é o nome da sua namorada? Angélica, né? Alguma coisa assim. Isso. É Angélica. Separe do José agora, imediatamente. Esse monstro não merece seu coração. Ele vai te largar plantada no barzinho. Inclusive, vários encontros eu já me atrasei. Nossa, José. Mas estamos aí, mas sabe, mas sabe o que me consola? Tipo assim, melhor ela não ter ido do que ela ter ido e ter sido um encontro merda, tá ligado? Merda. Sim. Porque ela não ter ido fez o rolê ter sido foda, entendeu? Em tudo que pode. Nossa, não, Gabão, mas, o fudido Arthur, se agarra Arthur, em tudo teve, que pode, teve... Gabão. Eu sou esse cara, Arthur. Não, Arthur, o Arthur tá certo. O Arthur tá certo. Eu sou esse cara e, ó, eu vou te falar que eu me divirto, cara, porque eu ganho oportunidades quando eu tento me agarrar em outras paradas, tá ligado? Não, claro, com certeza. Eu ganho alternativas, cara. Eu também tenho uma história assim, horrorosa, e eu me agarro à frustração, assim, de... Não, Arthur, porque, por exemplo, eu poderia ir pra casa... Eu amarrei meu tênis bem naquele dia. Não, cara, não é isso. Não. Eu poderia ir pra casa, tipo, tristão, falar assim, puta, tomei um puta ferro de uma mina. Mas não, cara. Você aproveitou a banda. Foi um show da hora, entendeu? Eu encontrei gente bacana no rolê. E foi isso, cara. E sacou? E aí, por isso eu sou menos do que se a mina tivesse ido e tivesse, puta, tirado uma puta onda na minha cara. Aí teria sido pior, sacou? Eu concordo com a parada, Arthur, do fudido, mas assim, eu penso que tipo, é bem pior a situação, tipo assim, pode ser uma parada de fudido falar, é melhor isso do que aquilo, né? Mas assim, cara, se a gente for colocar na balança, eu já tive encontros péssimos, assim, péssimos de tipo, falar no... Em 25 minutos de, tipo, da gente ter se encontrado, eu falei, mano, não tá rolando pra mim, tchau. Então, tipo assim, primeiro muito mais a menina... Já aconteceu. Ah, o Felipinho assim, é hardcore, mano. Eu vou na veia mesmo. É que eu não tenho tempo a perder. Tô vendo. E aí, cara, eu simplesmente, tipo, eu prefiro essa situação dessa menina, por exemplo, que eu falei, não tá rolando, ela não ter ido e eu ter aproveitado ali, que eu sou muito essa pessoa que vai no cinema sozinho, eu faço a maioria das coisas que eu posso sozinho, que eu gosto de curtir a minha presença, cara, do que eu chegar chegar e a parada não rolar, não funcionar, e aquele papo merda. Você sabe qual que seria a humilhação master, eu acho, assim, que aí eu acho que eu não concordo, eu não faria mesmo, assim. É tipo, eu ficar a noite inteira mandando mensagem pra ela e tentando arrumar uma justificativa, tá ligado? Não, aí é foda. Mano, é triste, chegou uma hora, né? Que ela falou, chegou uma hora que eu sabia que ela não ia, velho. Tem que largar, tem que passou, largar. Passou, não. Eu abri mão do bagulho e falei assim, cara, eu vou viver a minha noite aqui agora também. Aproveitar. Não vou embora da casa triste, cara. Eu já tô já aqui. Paguei, né? Ah, cara, já tô aqui. O que, que é um balde de bosta pra quem tá cagado, tá ligado? Tá. Porra, vamos aí, truta. E aí foi legal, velho. Eu sou esse cara. Eu tenho uma história similar pra caralho com a sua, só que envolve outras situações que eu conheci uma menina. Então, tinha uma menina que era amiga de uma pessoa que eu já tinha ficado. Ela era meio que passista, sabe? Gostosona, não sei o que, todo mundo queria ficar, que todo mundo queria pegar. Acabou que a garota me chamou no MSN, tá, me chamou, tal, não sei o que. Loteria. Falou, loteria. Aí o cara, a mina tá falando comigo, ou é um cara de 40 anos um gordola escroto, né? Aí eu não sei. Só que aí, mais pra frente, depois que a gente se encontrou na rua, acabou se esbarrando na rua, e ela continuou a conversa que a gente tinha na MSN, eu falei, não, é ela mesmo, pá, não sei o quê. Aí, na MSN, sabe como é que é, né? Eu encontrei com ela, não marquei nada, cheguei no computador, fiquei cheio de coragem, falei, não, vambora sair, pá, os caralho. Aí ela aceitou. A gente marcou. Eu e ela, a gente marcou de ir no shopping mais perto que a gente tinha lá, e nenhum dos dois foi. Olha aí, que curioso. Nenhum dos dois foi. Exato. Mas por que você não foi, aí, Arthur? Agora vamos saber o cara, celular. Eu não lembro porque eu não fui. Eu não sei porque você não foi. Eu só sei que eu não fui. Ah, cara, você tava com na mente do gordola, mano. Você achou que a menina era um gordola, você falou assim, cara, eu não vou colar. Eu já tinha confirmado. Não, mas não, ela já tinha visto ela na rua, entendeu? Já tinha confirmado a história. Já tinha confirmado, eu não sei porque eu não fui. Acho que você só que eu não fui mesmo, Arthur. Aí, cara, eu acho que eu nunca tava. Que é normal também. A primeira vez pode até ter sido. A segunda é a terceira. Não, mas a gente chega lá. Aí eu não fui e ela deu um migué lá falando que foi, mas eu não tava, que não sei o quê. E depois essa amiga dela, que eu já tinha saído, né, foi e falou comigo, cara, não foi porra nenhuma. Falei, ah, filha da puta, ficou mandando migué e tal, não sei o quê. Beleza. Aí eu, querendo vingancinha, marquei outro encontro. Aí não, vambora, que não sei o que, não sei o que lá. Aí acabei não indo pra saber qual era dela. E acabou que ela também não foi. Não foda-se. Pô, é foda também, né, cara? História escrota. Porra. Aí, beleza. Tranquilo, aí. Vocês estavam literalmente brincando de batalha naval no bondinho com o bondinho. Aí, beleza. Eu sei que a gente se encontrou na rua, não sei o quê. E, assim, o papo fluía tranquilo, mano. Só que chegava na hora da gente sair, a gente não saía. Simples assim. Aí, a gente falando, conversando, que não sei o quê. Aí era a festa de ciclano lá, Beltrano, amigo dela. E me chamou pra ir. Aí eu, pô, festinha, né? Ah, eu vou, mano. Festinha eu vou. Beleza. Aí, quando eu me arrumei todo e tal, não sei o que, na hora de sair, entrei na MSN e ela tava online. Eu falei, ah, qual é, mano? Essa mina não vai, não. Tá online aqui agora? Eu, porra, mas eu também tô online. Vou ou não vou? Aí ela, não vou nessa porra, não. Vou levar um migué e tal. Fiquei em casa. Batata, ela não foi também. Eu, caralho, mano. Não vai dar certo. A gente não vai sair, vai ficar só nesse disse-me-disse, cá, não sei o que, não sei o que lá. Chegou um dia. A gente, pô, era festa junina, época de festa junina. A gente acabou ficando na rua, assim, saí na rua, encontrei com ela, a gente acabou ficando. E aí a gente marcou de novo de ir no shopping. Só que aí, cara, foi uma parada muito escrota, porque ela falou assim, é pros dois irem, hein? Aí eu, porra, mas sério mesmo que tá mandando isso daí pra mim, né? Não, é porra, mas existe anúncio. Um encontro sem nós dois, né? Eu falei, cara, tu tem que ir? Ela, não, vambora, que não sei o que, não sei o que lá. Beleza. Mano, no dia do encontro, uma chuva torrencial, filho. Torrencial. Minha rua alagou, os caralho. Aí eu fui, entrei na MSN e mandei mensagem pra ela. Cara, tá chovendo pra caralho. Tu tá afim de ir? Ela, a gente não marcou de ir? Já tô indo. Eu falei, caralho. Já então. Beleza, partiu. Fui, Gabão. Shopping justo, e tal. Justo. Passei aquela chuva do caralho, porra, engarrafamento, que não sei o que, não sei o que lá. Eu tô sentindo já a dor. É, eu também. Cheguei lá, já cheguei atrasado, né? Chuva do caralho. Aí eu falei assim, mano, e agora? Fodeu. Ou ela me esperou e meteu o pé, ou ela ainda tá no engarrafamento que nem eu estava. Vou ter que esperar. Vou ter que esperar pra ver. E aí, Gabão? que acontece? Tá. Quando você é adolescente fudido, cara, não tem muito dinheiro nem pra ir no cinema. É. Então nem o cineminha eu pude ir. Justo. Então eu fiquei ali, andando pela praça de alimentação, sentindo cheiro de comida, sem poder comprar, justo, tá ligado? Triste, fome, triste, caralho, tristeza, né? Caralho, velho. Passando foi um dia triste. Não, isso tudo. Não, e outra. O estômago doendo e o pau estralando. Sim, mano. Sim, adolescente, né? Como eu te falei, ventou, fudeu, tá gozando. Aí, mano, foi, não sei o que. Eu falei, cara, pois é, ela não vai vir mais, não. Isso daí eu só cheguei à conclusão depois de 1h15 esperando. Eu falei, não, mas eu acho, eu acho aceitável. 1h15 não é não, nada. Não, 1h15 ainda é aceitável. Dentro de um dia que tava chovendo pra cacete. Dá pra pegar. Tava chovendo pra caralho. Aí eu, pô, beleza, tal, não sei o que. Fiquei tristão, Gabão. Papo 10 mesmo. Fiquei tristão. Aí comecei a descer as escadas, assim. As escadas eram intermináveis. Não acabava nunca, né? Era interminável aquela porra. Escada longa pra caralho. Quando eu cheguei no primeiro andar, apareceu uma menina que eu sempre tive um crush. Na época não era crush, eu só gostava dela, né? Tava uma apaixonite. E ela entrou no shopping porque tava chovendo demais, ela não conseguia mais andar na rua. Então, Deus, mamãe, é Deus, mamãe. Deus às vezes joga Gabão, o diabo no nosso colo. Porra, um abraço aí pra fulana que a gente ficou, a gente namorou durante 5 meses. Olha só. Olha só, final feliz. Arthur, a gente só aceita derrota no Fuleiros. Sai. Não, não, a derrota pra mim foi aquela escada rolante, mano, que era pequena, mas ela ficou gigantesca. Tu não tá entendendo, mano. Pô, eu fiquei muito triste, mano. Tocando aquela música do Naruto, né? Ô, Gabão, eu já contei uma história dessa, que tipo assim, lembra do toco que eu levei da menina da padaria? Ah, lembro. Situação, eu voltando pra casa, ouvindo o vento falando, você não, sabe? Esse tipo de coisa que acontece, cara. Tipo, você leva uns tocos desse e, tipo, tudo parece longo, sabe? A gente tem mania de insistir, né? Numas paradas, né? Que sim, não nesse tem muito futuro. Nesse caso, eu insisti indo no outro dia, porque é a padaria que eu sempre ia, né? Mas, assim, eu fui ainda com a cara, tipo, ah, você me deve uma retratação, por favor, peça desculpas para mim, haha. E aí a menina só olhou pra mim, ah, você aqui de novo, né? E eu, caralho. Cara, uma vez eu tava. Match, né? Em aplicativos de internet. Cara, não, peraí. Certo. Antes de você começar essa história, isso vai pra esse episódio, já tá com umas 3 horas. Ou a gente para a gravação agora? Cara, sei lá, acho que pode ir, tá? Vai a última. É. A última história. Então, eu dei match nessa garota no Tinder. E, cara, a gente conversou e rolando, velho. E nunca dava pra gente sair. É um match por um match. Não, cara, e nunca dava pra gente sair. Nunca dava. Ela muito ocupada. Eu, puta, no pico da faculdade, assim, tipo... Eu só tinha tempo das 8 da noite à meia-noite. Pra quem não nesse sabe, tempo, eu tava o Gabão tá descansando. Se formando num dos cursos que tem maior carga aí possível, que é psicologia. Então, é puxado mesmo. É, meu curso é integral. Meu curso é integral. Uhum. E na época, ele era integral mesmo. Então, assim, eu tinha aula das 7 da manhã até 6 da tarde. E nesse tempo de descanso, eu tava no bar. Tinha que muito... é outra aula, né? É, aula da vida. Escola da vida. Eu fazia questão de ocupar esse espaço. Tinha que relaxar, né, pô? Ah, eu fazia questão de ocupar esse espaço público. Eu saía de casa, tipo assim, 6 horas da manhã, chegava em casa, sei lá, 15 pra 1. Era essa minha vida de quase diária, assim. Então não tinha tempo de sair, assim, e ela nunca tava disponível pra ir lá no bar da faculdade, que enfim, a gente mora na mesma cidade, que ela é relativamente... Ela não é pequena, mas ela não é também São Paulo, assim, então dava pra ir, mas assim, não tava disposta, e era uma pessoa que já tinha um filho também, então era mais complicado, né? Ah, a vida né? mais difícil. É, ela já era mãe, então complicava. E aí, tava num rolê em Ribeirão, numa festa bastante conhecida daqui, e a gente nunca tinha se visto ao vivo e nunca tinha mandado foto nem nada do tipo, assim. Era só conversa pelo WhatsApp mesmo. E aí a gente se trombou nessa festa e a gente começou a trocar ideia na festa como se nada tivesse acontecido. Como Mas se a gente não se conhecesse. Cara, eu por um momento eu não tinha reconhecido ela. Eu reconheci ela um tempo depois. E ela falou que também. Então a gente começou a trocar ideia como se a gente não tivesse se reconhecido. E a gente ficou um tempão da festa, assim. E aí tem um... o legal dessa história é que é o seguinte, acabou a festa, é uma festa perto de casa, né? E tava eu e Ivan, um grande amigo meu, um grande abraço Ivan, que não vai ouvir esse episódio provavelmente, porque, né? E aí a gente resolveu voltar pra casa a pé, assim. E ela falou assim, não, vamos, eu dou carona pra vocês, que não sei o que e tal. E a gente ficou meio assim, né, que não conhecia e tal, mas a gente aceitou. Mas o Gabão é conhecido como o rei das caronas. Ah, claro. Sim, se eu puder tirar uma carona, pra mim melhor. Aí a gente pegou a carona, aí não sei o que aconteceu, no meio do caminho, não lembro, a gente parou num posto, perto de casa já. Acho que ela precisava abastecer, aí eu resolvi comprar mais bebida, porque é óbvio, né? Que eu não vou passar esse tempo sem bebida e tal. E aí conversando e tal, e aí a gente descobriu que a outra mina, cara, já conhecia o Ivan, que era o cara que tava comigo. Olha só que maluquice, cara. E aí rolou uma grande... Suruba? Orgia. Uma grande festa, orgia. Uma grande festa. Aquele dia. E foi muito engraçado isso, cara, porque a gente só se reconheceu muito tempo depois, assim, tipo, umas 4 horas depois que a gente já tava... Assim, meu, a gente já não deu match no time. Caralho, cara, inacreditável. Manias, né, cara? Mas então, acabou a gravação, né? Porque, pelo amor de Deus. Temos um cast? Finalmente temos. Eu consigo render mais 40 minutos, se vocês quiserem. Umas 2 horas. Aliás, editor, o início desse cast tem que estar tocando Cheia de Manias. Nossa, gente. É sério. Que música é essa que eu nem conheço? Ah, o Cheia de Raça Negra. Aí você tá mentira. Mentira. Caraca, alguém vai no YouTube e joga aqui. Pelo amor de Deus. Aí vai perder, meu Deus do céu. Ela vai depois perder a carteirinha de brasileira dela. Agora. Nossa. Didi, porra. É Didi ou Dig? Dig, dig. Um hino. Não sei, não sei. É dig, dig. Eu vou dizer que era dig, dig. É tipo assim, eu canto do jeito que eu ouço, então. Ô, Arthur, como que você quer que eu te chame, parceiro? Arthur mesmo? Ué. Não, porque às vezes o cara tem um apelido, às vezes o cara tem um nome artístico, às vezes o cara tem porra. Mano Brown. Não. Lá. Tá bom. Vou chamar de Projota agora também. Projota. E tipo assim, mas assim que você... rola a situação seguinte, ó, Nath. Fala, Arthur, perdão. Não, fala aí, pai. Não, você já começou, tava tão fofinho. Fala, Felipinho, pode falar, Felipinho. Fala, Felipinho. Porque assim, eu acho... Você pega... Ah, nossa, agora eu perdi até o ponto do que eu tava falando. E aí... É, eu esqueci o ponto que eu ia contar da história. Nossa, muito bom, Gabão. É. Pode, temos um cash? É que os caras param.